Bem-vindos à 298ª sessão de D&D Jornada de Sangue. É aqui tá a sessão em Ravenloft. Que foi? Os efeitos sonoros. Apertaram a galinha do cachorro. Falei, galinha do cachorro. Os franguinhos. Você já viram o perfil no Instagram que o cara ficou tocando música clássica? Uns rockão clássico com as galinhas? Engraçado demais. Muito bom. Bem, na última sessão. A Toph, ela tinha expulsado os fantasmas, né? Que estavam se aproximando da igreja. Com a ajuda do padre. Descobriu que o que estava impedindo os fantasmas de invadir a igreja ali era a fé verdadeira que o padre possui. Apesar de ele ter os seus inúmeros pecados, tá bem aí? A fé verdadeira dele que estava expulsando, tá? Deram uma das ervilhas de água benta para Irina e explicaram para ela o que fazer com aquilo se o vampirão tentasse atacá-la. Duas, né? Uma de cada lado. Porque se ele pedir para entrar, deixa. Pediram pra ela seduzir o vampiro, falar, me dá um beijo e tacar uma ervilha de água benta na boca dela. Em seguida, vocês foram pra casa do burgomestre descansar. A Ciere saiu de madrugada pra plantar arvorezinhas e não voltou nunca mais. E o Griel criou clones e largou os clones patrulhando a vila. Tá? Muito bom. O Silerin criou o seu próprio símbolo sagrado. Usando o poder de presciência, ensinou o poder de presciência para o Griel, os pisionicos. Bom, os Griels viram um cão infernal rondando, mas não foram atacados. Na manhã seguinte, a Toph confirmou a presença dos quatro poderes na região do castelo, que suspeita-se que sejam as quatro noivas do Strade. E aí vocês ficaram discutindo se levariam a Irina com vocês ou não e resolveram largar ela pra trás junto com os três clones do Griel vigiando a Irina, tá? O Griel fez um pingente de bonsai pra levar, pra fazer teletransporte por árvores e vocês seguiram pela estrada até o acampamento dos Vistani. Quando vocês chegaram no acampamento dos Vistani, estava ocorrendo uma festa, não exatamente uma festa, né? Mas uma confraternização ao redor da fogueira. Chegou todo mundo. E um deles estava tocando acordeão, uma melodia triste, que se alegrou com a presença de vocês. Ele o saudou, dizendo que vocês já eram esperados, e se apresentou. E o nome dele era Yuri Magal. E aí a Toph, muito feliz, se apresentou. Nossa, que coincidência, você é Magal, eu sou Magaira. E ele, prima, seja bem-vinda. Ok, vocês foram tratados como parentes. Comeram, desfrutaram da hospitalidade dos Vistani. Descobriram que eles são capazes de viajar através das brumas. Porque eles são Vistani. Bom, simples assim. Descobriram que... Nasci aí. Eles sim, eles são atacados pelas criaturas que vivem nas florestas, nas brumas. Mas eles dão conta, porque eles são Vistani. Porque a magia está no sangue deles, eles possuem magia poderosa. E essa magia se manifesta na forma de maldições. E o líder dos Vistani é o Sukuna. Então, em seguida vocês foram até a tenda da Madame Eva. A Toph bateu na portinha e ela perguntou quem é e vocês foram embora. Começou errado. E aí a Madame Eva recebeu vocês, já aguardava a presença de vocês, tá? E disse que as fortunas tinham revelado a presença de vocês. E vocês viram na tenda dela os diversos instrumentos que ela usa pra vidência, tá? Búzios, conchas, baralho... Borra de chá, de café e pedras rúnicas. Só que as pedras rúnicas dela, coloridas, né, que o vidente pega pedrinhas e pinta as runas ali para fazer sua vidência, as runas que ela traçou nas pedrinhas dela são as runas mestras. São as 24 runas mestras as que vocês possuem. Podia ter nossa sorte com isso, né? Ela podia ter nossa sorte com isso, não com baralho. Ok. E aí, quando vocês começaram a conversar com ela, né, sobre runas, ela disse que sabia que eram runas, que eram poderosas, mas ela não as possui. As runas que ela tem não tem poder de fato. E assim, meio que provando o conhecimento dela sobre essas coisas, ela adicionou mais 3 runas ao conjunto de evidência dela. A runa da vingança, a runa da eletricidade e a runa da fúria. Adicionou essas 3 ali. Então vocês conversaram com ela sobre vampiro e tudo. Ela falou, eu vou ler a fortuna pra vocês. E ela fez a leitura do baralho, a leitura do tarô. O tarô cigano. Vamos repetir. A primeira carta que ela tirou foi um 10 de paus. E aí ela diz pra vocês, o que vocês procuram tá num lugar de altura vertiginosa que todos abominam chegar. A estrada dos ventos sempre percorre e as pedras choram aqui. Isso a respeito do 10. Uma cachoeira, as pedras choram aqui pra ele. O naipe é o paus. Ela fala, o porrete sustenta sua força aqui, mas prende sua vitória, tomando mais tempo do que caso contrário tomaria. A segunda carta foi um valete de ouros. Ah, tá. A primeira carta ela disse que é um símbolo de grande poder, uma poderosa força do bem e da proteção contra as forças da escuridão. Essa é a primeira carta. Que está num lugar de altura vertiginosa, que todos abominam chegar, mas que a estrada dos ventos sempre percorre e as pedras choram. A segunda carta, valete de ouros. É uma carta que conta uma história. O conhecimento dos antigos os ajudará a conhecer o seu adversário. E ele está com um velho príncipe caído. O irmão do escuro é a luz, cujos restos descansam nesse lugar. E o naipe ouros é o diamante que abençoa sua habilidade, mas pressagia mal para sua proteção. Terceira carta. É o objeto da sua busca. Eu vejo a escuridão e mal por trás dessa carta. É um poderoso homem cujo inimigo é a luz e possui poderes além da mortalidade. Vampiro. E o que vocês... O que saiu foi o Rainha de Copas. E o que ela fala sobre essa carta é que ele está no local da sua mãe. E que existe uma influência muito boa aqui. Se você estiver lá, os poderes do bem o ajudarão. A quarta carta, ela diz que é uma carta boa para vocês, que é uma carta de poder e força. A carta de Victor. E fala de uma arma de luz, uma arma da vingança. E a carta que saiu para essa foi o As de Paus, que a Toph viu que era um As, mesma cartão debaixo de ponta cabeça. Essa carta, sobre essa carta, ela diz que é um sinal muito ruim, que o objeto da carta está bem no coração da escuridão, sua casa, sua fonte, seu centro e sua vida, é o local para o qual ele deve retornar. E sobre o Knight e Paus, é o porrete que sustenta a sua força, mas prende sua vitória, tomando mais tempo do que caso contrário tomaria. Bem interligado, né? Uma coisa reflete na outra, ali do snipe e os sim, games, né? Sim. Por isso que essa aventura é fantástica e foi reimpressa diversas vezes. E a quinta e última carta é a carta podre. Fora da escuridão e do caos, que mostra a razão e o fundamento do mal, mostra o propósito de todas as coisas. É a chave para a vida e a morte de tudo além disso. E a carta que saiu foi o 5 de espadas. Que não ainda, mas logo, alguém que parece ser seu amigo se tornará seu inimigo. E sobre o naipe, que é espadas, a espada é uma sombra escura do mal que cobre esse lugar. Você luta debaixo dessa influência. Influência. Resumindo para vocês, então, para vocês terem em mente, se vocês quiserem anotar a versão resumida. A primeira carta é um símbolo de grande poder que repele o mal. Tá? Tá num lugar alto. Um lugar alto que sustenta sua força e mais prende sua vitória. Toma mais tempo. A segunda carta, conhecimento. Ela está com o velho príncipe caído, o irmão do escuro, que é a luz, certo? E esse local ele abençoa habilidade, mas é ruim para proteção. Bom para habilidade, ruim para proteção. A terceira carta é o objeto da sua busca. Sua busca. Tá? Ela está no local da mãe. E é uma influência muito boa que tem ali. Os poderes do bem vão ajudar vocês nesse local. A quarta carta é uma carta de poder e força. É uma arma de luz. Uma arma de vingança. E o local que essa carta está é um local ruim. É o coração da escuridão. E ali o porrete sustenta a sua força. Ele... Tá de pau duro. Tá esperando a gente. Quem você acha que é o braço? Sustenta a sua força e prende sua vitória. Tá só ali. E a quinta carta, que é o objetivo, a razão, a causa, a circunstância. Por que causa, motivo, razão, circunstância? Exato, esta é a carta. E o que ela significa? Que vai haver traição. Alguém parece amigo, vai se tornar inimigo. De novo, tá? É. Pelo menos vai. E vocês estarão sob influência do mal. Nesta carta. Carta chegou, acho, hein? Então. É bom, é culpa é só minha, a fama, né? Não, você traiu uma. Quando? Quando você destruiu o nosso planeta. Não, eu não destruí nada. Mostra um livro de história de Arthur que fala que ela traiu. Exato. Não tem Arthur depois disso, né? Eu não destruí nada. Mas tá empatado com a mesma. E, não, eu não traí ninguém. A gente seguiu e procurar assim, história de Arton. Arton era um planeta muito bonitinho, mas se ele o destruiu. História de Arton. Arton era... Bom dia, pô. Olha, minha mamãe, a mãe estranha, tava pegando fogo. Tipo, o nada está perdendo. Ele pode destruir as coisas, mas se as coisas a gente continua lembrando das coisas, elas não deixaram de ser alguma coisa, não são nada ainda. Tem que apagar da memória. É. Exato, enquanto você lembrar ainda. Coisa... Sabe qual que é a próxima runa que vai surgir? A runa do ainda. A runa do Alzheimer. Entidade do Alzheimer pra despertar. Mas ele vai esquecer. O que ele tinha que fazer? Bom. Após isso, a Toph perguntou: escuta, e esse negócio de maldição aí? Dá pra aprender? Estranho. E a vidente, a Madame Eva, falou: sim, se você for um Vistani. Como nós somos parentes distantes, nós podemos nos tornar parentes de sangue e vocês herdarão esses poderes se desejarem. E aí, três de vocês toparam. Se ele topa, eu topei? Que droga. Você topou. Não, o clone topou. É, o clone, é, o clone topou. Peraí, tem ligação isso? O clone topou. Então foi feito um ritual. O Yuri Magal recitou versos bonitos. Quero vê-la sorrir. E furou o dedo e tocou o dedinho no dedinho furado a Toph. E vocês se tornaram irmãos de sangue do Magal. Doença da tribo Vistani. Oxe, Maria! Nossa Senhora! Exato. E você tá contaminado. Agora vocês têm gonorreia cigana. Vocês não, a Toph. Ah, você também. Duvido se não tenha pegado. Todos vocês. Duvido. O Jean já começou contando, eu já então. Eu sou imune à doença. Não, essa foi o Vistani. Mas essa doença é Vistani. O Jean já começou a falar então, além da Ciel, quem mais vai querer? A doença. A doença. O Celerim, como ele tem conhecimentos assim de muitos locais distantes, ele olhou para ele e falou, AIDS não. Isso aqui é teu passo. Quer dizer, isso aqui é teu passo? Essa é a intenção. Eu peguei uma vez que era o João, né? Bom, vocês se tornaram irmãos de sangue. Blood Brothers. Dos Vistani. Por conseguinte, vocês são Vistani para todos os efeitos agora. Então agora e por conseguinte, agora também somos irmãos. Isto concede a vocês três um talento. E o nome do talento é... Ai, desculpa. Clamor Colérico. Podem anotar em suas fichas. Clamor Colérico. Clamor Colérico. Vocês ganharam esse talento de graça. Ah, vou ver. Tudo bem. É, a gente põe um resumo. Não, tranquilo, mas só eu sei que eu tenho. Depois na linha de ataque aí. Porque aqui é onde eu tô colocando os rolês que eu tô pegando adicional. Do outro no, no do outro é aqui. A minha pergunta é por que você não usa o caderno que o Jeff fez? Só, a minha resposta é puta preguiça. Eu não tô lendo nem minha ficha. Mas borrachinha. A gente percebeu que tem quatro fichas. Não, tem uma ficha só. Eu entendo, tenho que pegar de atualizar. Coisa antiga. A gente percebeu, o personagem de nível 5 tá te matando. Pois é. Vai ser o culpa do Jeff, já que tá desde o início com o cadernista. O que você faz, Jeff? O quê? Clamor colérico. Clamor colérico. Ah, você tem fúria agora. Simplesmente vocês ganham. Vocês são especialistas, a Madame Eva fala. Vocês conseguem, através dessa habilidade, fazer com que suas palavras tenham um poder na hora de amaldiçoar alguém. E a pessoa se torna mais suscetível às suas maldições. Resumindo, vocês têm mais 4 em testes de maldição. Irmã Selma. O que é um teste de maldição? Aham! Vamos lá! Vamos para a roda da fortuna ou da maldição. O que o rezo acontece, hein? É tipo assim. Bom, enquanto vocês estavam conversando e aprendendo sobre maldições, o Celerim e o Murin, eles estavam conversando com o Yuri e aprendendo como evitar maldições. Certo? Não é ítimo. E vocês conheceram a natureza das maldições. Primeiro, existem 3 tipos de maldição. As maldições vingadoras. Que são as maldições que elas são evocadas no momento em que alguém sofre uma injustiça. Praticamente elas possuem vida própria, essas maldições. E normalmente elas são completamente justificadas. Uma Vistani, que é atirada na fogueira, acusada injustamente de bruxaria, ela pode lançar uma maldição contra os seus algozes e essa maldição pode atingi-los. Tá? Além disso, existem as maldições mágicas, que não necessariamente requerem que haja esse gatilho de uma injustiça, de você querer se vingar de alguém. Você pode olhar para uma pessoa, não ir com a cara dela e lançar uma maldição nela. E isso vai funcionar como se fosse uma magia. E todas as regras às quais a magia está sujeita vão se aplicar a esse tipo de maldição. Ou seja, uma maldição vingadora vai exigir que vocês façam um teste de maldição. E isso depende unicamente de vocês. Uma maldição mágica é como se vocês lançassem uma magia sobre um alvo. Vai permitir ao alvo um teste de resistência contra ela, uma salvaguarda. Um rogar maldição. É como se fosse um rogar maldição, exatamente. Ela simula uma magia. Rogar maldição, tarefa, missão, metamorfose, insanidade, cegueira, surdez, etc. Tá? E existe um terceiro tipo, que são as maldições autoinduzidas. Você se amaldiçoa. Você faz um pacto com uma entidade podendo ser com você mesmo até, para ganhar um benefício, mas também uma maldição. E os Vistanes disseram para vocês que, aparentemente, pelo que eles sabem, o maior exemplo vivo, entre aspas, de uma maldição auto-induzida é o próprio Strahd. Imortalidade, talvez? Parece que ele próprio se amaldiçoou. Né? Ô, Brett, se o sol estiver batendo aí, enfia por trás o fio e mete um pregador. Não, eu não quero enfiar por trás. Então, esses são os três tipos de maldição. Mas como criar maldições? Tá? As maldições, elas requerem pronúncia. Elas têm que ser verbalizadas. E não é uma coisa simples de eu te amaldiçoo, vou sempre cagar. Não, tem que ter contexto, tem que ter história. Né? Como você me puniu pela morte das 7 crianças injustamente, eu te amaldiçoo para que você, para que suas tripas não segurem o seu interior pela quantidade de crianças que você me acusou de ter matado ao dia. Tem que ser verbalizado, tem que ter uma história. Tem que ter um storytelling. Tá? E não pode ter descrição de mecânicas. Descrição de mecânicas torna a maldição mais fraca. Tá? Tem que estar sutil. As maldições, preferencialmente, elas não podem ter proibição. Proibição pode quebrar a maldição muito fácil. Você simplesmente amaldiçoa um mago falando que agora você não pode mais conjurar magias. É uma maldição que é fácil de ser quebrada, de você não conseguir imbuir ela na pessoa. Mas se você distorcer, né, para colocar custos, toda vez que você conjurar uma magia, você terá uma dor de barriga, isso vai fazer a maldição ser efetiva. E as maldições, elas podem ser constantes, como transformar alguém numa lagartixa, ou elas podem estar sujeitas a um efeito de ativação. Toda vez que você conjurar magia, você vai ter uma dor de barriga. E vira uma lagartixa. E toda maldição, ela tem que ter uma cláusula de evasão. Isso faz a maldição ficar mais poderosa. Sem isso, ela fica fraca. Uma regrinha, muitas vezes uma regra mundana, mas assim, muito específica e secreta. E se a pessoa cumprir, ela se livra da maldição. Se até meia-noite você não receber o beijo do amor verdadeiro, blá blá blá, cara assim pra sempre. Exato. As maldições, elas também têm níveis. Elas podem ser embaraçosas, frustrantes, inoportunas, perigosas e letais. Resumindo muito, uma maldição embaraçosa vai dar penalidades de menos 1, frustrante menos 2, inoportunas menos 4, perigosas menos 6, letais menos 8, a testes do alvo, além de outros efeitos. As maldições, se for uma maldição mágica, é como se você lançasse uma magia, vai ser a sua CD de resistir à magia, e o alvo vai jogar um teste de resistência pertinente à magia que você está simulando com a maldição. E isso aí expande muito a gama de poderes que vocês têm, porque basicamente qualquer magia pode ser replicada com uma maldição. Tá? Ela é um efeito similar a desejo até, isso aqui. Tá? Mas se for uma maldição vingadora, por exemplo, ela vai requerer um teste de maldição. O teste de maldição é um teste de carisma simples, que é modificado pelo nível da maldição, o quão forte o alvo ele é resistente a essas maldições. E aí esse teste de carisma, ele tem 3 dificuldades. Se a maldição for injustificada, olhei o cara na rua, não gostei, tá amaldiçoado. CD 30. Se ela for justificada, CD 25. Se ela for plenamente justificada, você foi alvo de uma injustiça, você está no direito de amaldiçoar a pessoa, CD 20. E aí tem modificadores que atenuam ou agravam essas dificuldades. E é possível revogar uma maldição? Sim, através da cláusula de escape. Utilizando magia, você consegue revogar uma maldição temporariamente, como remover maldição. É temporário só, não remove para sempre. Tá? É... E se for uma maldição de magia, se estiver usando magia, é temporário, é um CD normal de resistência à magia para cancelar temporariamente. Se for uma maldição vingadora, é baseado no carisma e soma gravidade na dificuldade para resistir ao teste. Tá? Soma 10, então. Basicamente é isso. É assim que vocês fazem maldições. Mas como vocês se protegem de maldições? Os alvos eles podem estar mais resistentes a maldições. Por exemplo, um amuleto que protege contra a maldição. Isso vai dificultar para você conseguir, vai aumentar a CD do teste de carisma para fazer tipo uma figurinha. Né? O quão inocente esse alvo é, o quão corrompido a alma desse alvo é, também vai influenciar. Quanto mais pode for, exato. Mais você mais fácil. Viu aquele contador, e aí eles explicam pra vocês que, da mesma forma que você vê um contador ali, existe uma medida do nível de corrupção que a pessoa tem. Porque, e aí eles advertem vocês de que quando vocês cometem atos vis nas Terras das Brumas, os poderes sombrios eles estão observando. Uhum. E eles podem recompensar vocês. Dependendo dos atos que vocês realizarem, vocês vão ganhar uma bênção dos poderes sombrios. Mas junto com a bênção, uma maldição correspondente. Será que o Strahd tem um acordo, tem um rolê desse? E quanto mais bênçãos e maldições vocês receberem, mais corrompidos vocês serão. Até que vocês se tornam completamente perdidos. Ao nível até de vocês conseguirem, as almas mais podres, mais corrompidas, conseguirem se tornar Lordes Sombrios. Surgir no meio das brumas um novo domínio sob o comando desse novo Lorde Sombrio. É um Lorde Sombrio que vai comandar e ao mesmo tempo estará aprisionado, acorrentado àquele domínio. Essa informação é importante. Se tiver preso em um lugar, melhor ser chefe, né? É. Porque os outros lá também estão presos. Sim. Só que não manda, né? Então, os Vistani falam pra vocês: cuidado com os seus atos. Pois os poderes sombrios estão de olho. E eles cobrarão o preço dos seus atos. Então, vocês fizeram algum ato maligno desde que chegaram aqui? Não. Tem certeza? Tem. Então as brumas são do bem? Até não. Onde eu lembro. Se elas penalizam os matos ruins? Não, elas bonificam os atos ruins. Mas acabam penalizando, porque são essas pessoas. Pode dizer que elas são justas. É, ela dá uma bênção, mas ela tira a sua humanidade. Ela tá levando você pro lado dela. É, até o ponto que quando você não tem mais humanidade. Resumindo bastante, você vira um... as brumas são Mácula das Serras Sombrias, lá do Negro da Força. Quando você fica totalmente dominado, você vira parte dela e cria um. É tipo lá do Negro da Força? Uma casinha. Então se eu colocar um pezinho em saco, não sabe ficar roxo? Vai, Ariel, vai. Então dá pra ter poder ilimitado? Dá pra ter. E dá pra usar um respirador. E dá pra se arrepender depois de voltar pro lado da luz. É, não. Não tem graça. E dá pra descartar sua redenção. Só cuidar com os braços, pelo amor de Deus. O pessoal deu um histórico meio ruim com isso aí. E aí, vocês cometeram algum ato vil enquanto vocês estavam em Ravenloft? Claro que não. Vamos verificar. Vamos. Quem é que cometeu ameaças de violência? Provavelmente eu. O cavalo. Provavelmente eu. Eu ameaço todo mundo. O cavalo. O cavalo? O cavalo. Assustou as pessoas. O Kurama, né? O Kurama. É verdade, que não podia... Foi no comecinho, a gente chegou, não foi? Verdade. Assustou os moradores. Assustou os moradores. Conscientemente. Ah, mas peraí, eu ia falar, é que ele gosta disso aí, então ele tá com medo, mas, né, é a essência dele, sei lá. É. Ok. É diferente você fazer uma por maldade. Então vamos resolver o Kurama já. É, deixa o Kurama em paz. Que isso? Eu acabei de falar que é a essência do cara. Quem que o Kurama ameaçou? Foi o pessoal da estalagem, não foi? Ficou com medo? Ah, a gente pode entrar. Ou foi o padre que foi entrar na... Foi os primeiros moradores que a gente bateu na porta. Primeiros moradores. Então, foi na estalagem, cara. Os primeiros moradores, eles era. Só... Antes da estalagem, nas casinhas. Ah, é, os que a gente entrou na casa pra conversar, né? É, primeiro contato de vocês na vida. De acho que você não veio? Acho que eu tava só na estalagem. Aí você só... Pode ser, pode ser. Acho que eu tava só na estalagem. Bom, esses moradores aí, eles eram bons? Não. Segundo a Toff, não. É, mas você não... só não tinha ninguém bom aí. É, não tem mais ninguém. Ninguém é bom aqui. Todo mundo tem contador de maldade. O cara mais de boa come criancinha. É. É o padre. É o padre. É o padre. Os, esses moradores, eles receberam e deram guarida pra vocês, mesmo desconhecendo vocês? Não. O segundo, sim. O segundo, sim. Mas o primeiro só assustaram porque ele tinha chamas... Preta. É, diferentes. Branco. Não, ele não fez agora, nada. Mas é roller, né? Mas ele ficou se exibindo, ficou... olha aqui. Ele fez isso? Isso não é ameaçar. Ele ficou ameaçando as pessoas. Ó, se quiser. Assustando, né? Ó, eu sou mal, cuidado. Isso é só com Robins. Ele fez isso ou não? Eu acho que sim, não lembro. Eles estão dizendo, eu vou concordar. Os moradores, eles eram bons, eles não eram malignos. Não. Ok. Se ele... Oi. Vamos definir o destino do Kurama. Morte, morte, morte, morte. Você vai jogar um D100 pra mim. Quanto mais, melhor. Brincadeira, eu gosto do Kurama. Depende, né? Se você quiser dar poderes novos pro Kurama, quanto menos, melhor. Um. 54, a média. Eu ia falar 53. Okay. Quase a média aí, ó. Beleza. 55 seria a média. Beleza. Assassinato brutal, alguém? Não. Assassinato premeditado ou comum? Não. Ataque grave? Ataque sem motivo? Ataque sem motivo, talvez. Então, atacar alguém sem motivo? A galera matou os lobisomens, faz diferença? Foi um assassinato brutal? Ah, não sei. Não lembro. Eu lembro que a gente matou os lobisomens. Foi um assassinato brutal? Não, é porque a gente não consegue fazer brutalidades aqui. É tudo fraquinho. Ou seja, a intenção era ser brutalidade. Não, só que não, lugar... tem como, né? Não tem como ser brutal. Mas isso não impede de ser. É, por exemplo, se eu pegar uma faca e dar no meio do seu peito. Só que eu tenho força 1. A intenção é como brutalidade, é de matar. Só que infelizmente eu não tenho força suficiente. Vamos pra lá, vamos lá, vamos lá. Ataque brutal, né? Assassinato brutal, né? É, não significa a quantidade de dano que você causa. Mas sim de que forma que ele é feito. Não, né? Se você dá um tiro numa pessoa, é um assassinato comum. Se você dá 20 tiros na pessoa e na pessoa que tá caindo ainda descarregar o segundo pente na cabeça dela, isso é um assassinato brutal. Não, então não foi, porque a gente só se defendeu dos lobisomens. Ok. A gente nem tem arma. Ataque grave. Então, o que é um ataque grave? Quase é com um acento ao contrário. Puta, que pariu. É um ataque grave? Eu estou pra mais no mapa, entendeu? Não, um ataque grave seria um ataque brutal, por exemplo. É sabor isto. Como se fosse um ataque brutal. Ok. Tá? Eu acho que ninguém fez. Ataque sem motivo. Alguém atacou pessoa sem motivo? Eu acho que não. Extorsão? Mentira. Não. Fizeram com a gente, extorsão e mentira. Não, vocês, quer dizer, vocês. Os outros. Roubo comum. Eu vou falar pra você que o mentira eu nem posso. Nem roubei nada. Roubo grave. Roubo de túmulos. Não. Tortura. Comum, sádica. Não. Traição. Comum, grave. Qualquer. Okay, vocês estão escapando. Ah, comum, eu entendi qualquer. Descumprir um juramento. Não. Desrespeitar uma promessa. Profanação. A gente escavou o túmulo, né? Não, a gente fez um túmulo. Eu não escavei. Violação. Profanação. O que eu fiz com o corpo do pai da menina lá na violação? De cadáver, né? Não, você estava preparando pra entrar, não era? Você pediu permissão, não pediu? Pedi. Então. Pedi pra ela, posso? Talvez. Você não. Enfiou o dedo no cadáver? Que isso, fogo? Então não é profanação. Só pra ver talvez temperatura. Na hora que a cena deu um TP dentro da igreja. É, eu dei um TP dentro da igreja, é verdade. Isso talvez seja uma violação. Sim. É uma violação isso? Ela usou o caminho das brumas pra poder entrar lá um solo sagrado. Mas ela bateu antes. E o cara recusou abrir. É. Eu falei, caguei, foi. Depois do não, tudo nessa merda. Foda-se. Vou entrar no jeito. É uma violação, mas é uma violação de território, não uma violação contra uma pessoa. Ah, então o território pode? Não, calma. Ah, desculpa. Se você não for um vampiro, pode. É. Teoricamente, ali é um templo, é uma casa de todos. Né? Você entrou pra violar o templo? Roubar, chutar santo, alguma coisa assim? Não, até porque nem tinha santo. Então não é uma violação. Tinha sim, o padre. Violaram um dogma? Que dogma? Não. Algum? Qualquer? Sei não. Lá, quais são os dogmas? Não matarás. Quarto sete. Então, depende do quais são os dogmas. É, deles, então, né? Eu esqueci a minha pergunta. Matarás. Matarás. Roubarás. E aí temos a categoria de... Bom, a primeira categoria foi crimes ou atos de violência. A segunda, agora, atos profanos. E aí vem pra categoria maldade sobrenatural. Alguém roubou uma maldição em alguém? Ainda não. Não, ainda, aprendendo, né? É. Alguém conjurou uma magia maligna ou de necromancia? Que magia foi? Níveis. Expulsar os mortos, necromancia, né? Não. Não. Não. Falar com os mortos que você usou. Falar com os mortos, eu usei. Isso, necromancia. E foi inútil. Falar com os mortos, necromancia? Com o pai da... Eu acho que sim. Sim. De que nível quer falar com os mortos? Novo. Terceiro nível? Acho que é quarto ou terceiro? Terceiro. É que não fala tá, que filho. Eu uso... Joga um D100. Você tem que tirar mais do que 3. Mais do que 3? Mais do que 3. Ah. Não joga pressão não, velho. Na easy, né? Se a gente começa de novo... Porra! Olo! 11. Você tirou o triplo do que precisava, ó. É. Peraí, dá um 001 ali. Peraí, existem modificadores. Tem algum mais 8 aí? Mais 9. Vocês vão tomar susto. Os modificadores. Mais 8 pra travar. Não pode torcer contra, Patoff não pode. Não, eu tava defendendo o cara, falando que ele tá agindo por instinto. Tô defendendo o cara, velho. Então ele não fez uma coisa sem pensar, é maldoso por natureza. Por natureza. Então ele já tem até com todas as publicações. Ele tá só se divertindo, cara. Ele só é diferente da gente. Tá falando de pedófilo? O que, que é? Que isso? Alguém utilizou um item mágico maligno aí? Ou portou um item mágico maligno? Eu não ou sei. Ou criou? Eu acho que a gente não tem item mágico maligno, tem? Depende, a gente tem a... Sim, a gente tem até aqui, ó. A Lisbeth tem a espada. A espada. É. Eu tenho a máscara do pavor. É. Você está usando ela? Sim. Então, sim. A resposta é sim. Utilizar um item mágico maligno. Como se conjurasse uma magia equivalente. Fear. Que nível que é? Terceiro. Joga um D100. Tire mais que 3. A gente tirou. A gente tirou. Por que você jogou os dois que eu tenho? Ué. 64. Tá de boa. Os itens do vazio contam como aqueles amaldiçoados? Não. Não? Não, mas eles não estão com a gente também. Ah, não. Aqui, ó. Não, tá tudo ficando com Deus. Você tem certeza? É porque a gente não podia levar em... Você tem certeza, velho? Então, você tem certeza? Não podia levar em sigil, por isso que a dama da dor ficava atrás de vocês o tempo todo. Eu também tô com, né? Tô com a flecha. Então, mas você tá lá com o Griel lá, né? Não aí. É, tá com o verdadeiro, não com o falso. Gente, os dois verdadeiros. Não é. Tá na terra dos elfos. Por que tá lá mesmo? Porque a gente fica andando com ela. Porque... Porque a gente não podia usar portais. Ah, é verdade, portal. E aí, como é que criar um bolsão dimensional na sua aljava? Verdade. Ok, teoricamente, todos esses itens são malignos. Porque eles foram criados pelo nada. Mas eles foram presenteados para os deuses. Não importa. Para a maçã da Branca de Neve também. Não, mas o item não é um item maligno. É. Depende mas do item. Mas a intenção pode ter sido aplicada. Né? É, depende do deus. Quais itens vocês têm? Eu tenho... Glory, maligno. Maligno, com certeza. O cajado de tá aqui, tá o cajado da vida, eu acho que é maligno. Não sei. Ah, engravida as pessoas sem consentimento, será que isso é... Então, sim, estupro, né? É maligno. Legal, é estupro, é maligno? Maligno. Não, não é maligno. Mas até mesmo porque não tá comigo. Eu devolvi pra... Eu deixei com a Ciri. Foi minha... Tá sua no filha. Meu plano, gente. Não tem nada comigo. Eu falei. Podem não ficar não tranquilo. Não tem nada com você, hein? Não, que eu me e lembro. E com o Griel? Qual que tá com você? A flechinha. Ah, a flecha? Não é maligno. Embora o efeito dela é matar pessoas... É. Se matar Hitler. Se matar uma criancinha com AIDS, aí já... Já disse o Batman, né? Quando você mata um assassino, você cria um assassino. É. Mas se você matar vários assassinos... Aí a conta é... Você ainda é um assassino. Mas você diminuiu o número de assassinos. Mas você criou um assassino aqui extremamente preso. Poderoso. Mas você criou um serial killer. É. Um assassino que vale por todos os que morreram. Mas se ele formou um serial killer, depois que ele matar todos, ele vai ter que se matar. Ou seja, assassinos são tipo pingos de Star Trek. Não necessariamente. Beleza. Vocês não vão ganhar poderzinho dos poderes sombrios, então. Ah. Mata uma criança. Parece que é meio difícil, né? Meio difícil nada. Chuta um gatinho. Tem uma variação aqui. É, só de usar magia e item é meio difícil. É. Só vai até o 9. Faz o seguinte, pega uma criança de uns 8 anos, um cabrito e transa dentro da igreja. Vamos ver o que aconteceu. E depois por favor. Ô, Gê, usar o olhar da penitência é maligno? É. Puxa na memória, o que a tua fez? É, ela usou o olhar da penitência no cara por motivo nenhum. Você causou mal a essa pessoa? Medo. Com que intenção? Intenção de descobrir... tentar lembrar aqui. Qual foi o rolê? Foi o taverneiro, não foi? Foi o taverneiro? Foi, o cara tentou ajudar a gente lá. O taverneiro ou o padre? Foi no taverneiro. O taverneiro? Não no dono da taverna. Não no dono, no que atendia a gente. O taverneiro é o taverneiro. É, no que passava, no CLT. É, no que passava o pipi dentro do copo. Ah, ok. Verdade. Ah, pode crer. Então merece. Dá pra considerar isso uma tortura. Vixe. Só causou medo. O que aconteceu depois, ele ficou extremamente histórico. As coisas que eu falei, eu vi quando você era criança, o que aconteceu com você, com o irmão, não sei o que, tal, tal. Foi desse maluco, né? Que tinha um irmão, que deixou isso, o irmão morrer. Você irmão, se regozijou com esse efeito quando você tá vendo no álbum? Não. Então não é uma tortura sádica, é uma tortura comum. Na verdade, eu fiquei com pena da história dele. Ok. Eu falei, que tá uma tortura isso, piedosa. Né? Entendi. É, okay. Tortura. É uma luta, né? Mas tortura mais faz. Vamos lembrar do taverneiro, então. O taverneiro era uma pessoa boa? Não. Sim. Não. Sim? Não. Passava fazendo piroca no copo, não era bom, então, né? Tipo... Tinha inveja do irmão dele, né? Ah, é verdade. Era ele que tinha inveja, né? Pode crer. Mas ele mandou o irmão dele, deixou o irmão dele pra morrer, não porque ele tinha inveja do irmão. Não, ele tinha inveja do irmão antes, aí quando teve uma situação de perigo, ele falou, é a oportunidade, deixa ele morrer e foda-se. Não era necessariamente ou a vida dele ou a mal, nossa. Mas ele fez umas coisas. Mas também não é bom. Não. Dá pra dizer que ele é neutro? Sim. Ok. Tortura comum, PDM neutro ou forasteiro, 7%. Ah, easy. Decente, dá mais que 7%. Agora é a hora de fracassar, hein? Não, 94. Beleza, de boa. Vocês torturaram a Irina também, não foi? Vocês é muita gente. A Irina, né? É boa. A gente torturou a Irina? Então, a gente torturou, mas consciente. Alguma tortura não, então é tortura sádica. É que não foi alguma intenção de causar medo. Consciente ela sabia. Eu fui ver a alma, o Cedrin foi ver o passado. Foi uma consequência. Não, vocês não torturaram ela. Não foi. Ela sentiu o peso da que a gente descoberta. Não fez nada de mal? Não. Até merda de grupo. Eita, nossa. Que meio dia. Que merda de grupo. A gente grupo não nosso. Tá aqui faz nem 12 horas. É, calma. Dá tempo pra gente. Caramba. Ok, beleza. Vocês estão safe por enquanto. Tentar usar... Na verdade, tentar usar não. Eu usei a runa, sendo que eu não podia. Porque aqui não é o nosso território. É território da bruma. É, isso a gente fez mesmo. Isso aí entra como isso profanação. Esse eu fiz também. Isso entra como profanação. Na primeira, Anaxa não vê. Deixa eu ver. É uma profanação. Quando a bruma veio falar comigo, desenhou a morte, assim, eu falei... aí eu falei... É uma profanação, isso é uma profanação. É muito forte também, profanação, né? É uma profanação. É liberdade religiosa. Tá. Tá, essa profanação foi contra quem? Contra as brumas. As brumas, né? As brumas, elas são um NPC bom ou mal? Mal. Ou neutro? Mal. A bruma é mal? A sombra é mal? Eu acho que ela é neutra. Neutra, ok. Eu acho que a bruma é mal. Ok, é então mesmo. Joga aí uma porcentagem. Pra mim é 8%. Pra mim também ela é mal, não é neutro não. 92. Tá de boa. 7! Tava louco pra ganhar a maldiçãozinha. Eu sabia! 38. E aí, que você ganhou? Eu vou descobrir. É aleatório? Fala que é aleatório. Isso agora é gaga. Parabéns. Um gago pensa gago? Não. Ou seja, pior ainda, porque a cabeça dele fica esperando ele falar. Puta que pariu, vai logo, cara. O bom da palavra gago é que ela repete assim na base, também pode ficar repetindo pra sempre. Caraca. Pô, essa é uma boa maldição. Vamos ganhar essa cena pra alguém. Pro Vlad. Posso entrar? Não, cara, você fazer isso em qualquer mago é muito bom. Nunca mais o cara faz magia. Ai, meu Deus do céu. Porque se ele ia falar que fogo, não dá. Bola lá. Só magia isso que eu vou pagar pra sorte, sai de lá. Às vezes nem isso. É por fonema. Siri, oi. Estágio 1, a carícia dos poderes sombrios. Quando você profanou a sombra, você diria que você foi manipuladora, bruta ou covarde? Nossa. Sei lá. Eu acho que manipuladora. É, então, bruto e covarde não, vai ser por eliminação, vai ser o manipuladora. Você não quis atacar as brumas e você não traiu a bruma. Ainda. Ok. Enxerga a escuridão mágica? Enxerga. É mesmo. Oi. Joga um D8 pra mim. Um. Ela tá aqui em cima! Joga um D6. Você ganha mais 2 de carisma. Permanente? Sim. Cadê umas criancinhas, gente? Tá tirando mais 6 de carisma. Agora todo mundo quer matar uma criancinha, né? Então não tem criança mais na vila. Por a isso, galera que tá com carisma. Oh, caralho. A galera tá... É mesmo, não tem uma criança lá na cidade. Boa sorte, é também tem uma criança. Não! Não tem uma criança na cidade, né, Jé? Não tem uma criança. Não acharam nenhuma. Acho que 47 vai. É 18, né? Menos 11, 36, dividido por 2, 18. É só você somar um 18. É que eu apaguei. resto ok. Você soma um. Só um isso? Não. Perde sua imunidade à doença. Escolha. Purpurina. Desenhos. Escamas. Ou olhos de anime. Purpurina, desenhos, escamas ou olhos de anime. Eu acho que é uma característica física. Eu também acho. Eu vou querer purpurina. Certo. Olhos de anime seria legal, hein? No que vocês estão seria, conversando? Seria, mas eu já tenho todo o silt em volta de mim. Se ficar purpurinado, vai ser muito legal. Ser shiny. É, você shiny. Enquanto vocês estão conversando e estão recebendo essas explicações, né? E aí perguntam, e aí, vocês cometeram alguns atos malignos? Vocês começam a pensar a respeito e olhar para si próprios, olharem uns aos outros, vocês notam que o silt que ondula ao redor da Ciri, ele está diferente. Ele emite pequenos brilhos pela chama da vela da Madame Eva. Não só a capa de silt, como o corpo dela parece coberto de pó de fadas. Você foi no carnaval? O que é carnaval? Uma festa muito popular lá no continente sul que você destruiu. Sire, que trouxe nada. Sire, você tá constantemente sob efeito de fogo das fadas. Ok. Tudo com vontade contra você. Né? É tudo normal. E você nunca mais fica invisível. Nunca mais fica invisível. Nossa, faz muitos anos que eu não fico invisível. Mas tudo bem. E aí vocês percebem isso nela. Tá? Conforme vocês vão olhando e pensando nisso, vai ficando mais evidente e notam isso na cera. Ela tá brilhando. Isso chama a atenção. De alguma forma, ela fica até mais encantadora. E se ele, você sente isso dentro de você? Tá? Conforme vocês vão conversando, você sente que o timbre da sua voz está um pouco diferente. Tá? Você sente que os seus gestos, eles estão mais fluidos e hipnóticos. Certo? E você sente que, de alguma forma, você consegue potencializar isso, mas não à vontade. Rola um teste de intuição. Você consegue compreender o que está acontecendo conforme você vai se portando e vai fazendo testes com os companheiros de grupo. Você percebe que você prende a atenção de todo mundo. Não só em você, mas onde você quer focar a atenção das pessoas, você vai percebendo que você tem uma facilidade para isso. Tá? E você sabe como conduzir isso. Tá? Uma vez por dia, você pode lançar enfeitiçar a pessoa e, excetuando-se imunidades, com sucesso automático. Uma vez por dia também. Uma vez por dia. Ou seja, uma vez por dia você pode forçar uma pessoa a fazer o que você quiser. Alô, seu Conde! Eu acho que ele é imune. Eu acho que é. Qual que é o nome disso? Você é até foda. Esse é o nome. Eu não vou pôr isso na minha ficha. Lógico que não, você pode colocar poder feminino. Pepeca de ouro. Joelheiras da sedução. É exatamente isso. Pode colocar o que você quiser. Seduzência da mulher, sei lá. Olha, eles dão um nome aqui que é caminho do manipulador. Você começa a percorrer esse caminho e se você for ganhando maldições dos níveis acima, você vai percorrendo o caminho ganhando esse poder. Ok. Tá? Aí é o nome que você quiser aí. Até que é foda. Tirou um, depois. Você quer testar isso já? Depende, que horas são. É dia ainda. Então amanhã. Não. Amanhã. Amanhã não, né? Então não, uma vez por dia só. Se eu fizer agora, não posso fazer depois, uma hora que eu precise? Okay. Pode. É, ponteiro, né? Verdade. Que eu nem ponteiro ganhei ponteiro aico. Nem eu. Eu te dei. Você só deu pro Jeff? Não deu pra ninguém. Não, eu peguei, acho que eu tivesse te dado. Não. Você já foi meio liberal com isso. Você me dá 12 aí. Eu vou dar um nosso. Quanto você é pra casa? 3. 3. Very thank you. Inshallah, muito bom. Deixa eu ver se é. Cachorro. Tá certo? Vamos já? Tudo isso, meu? Maravilha! 2, 4. Ah, você separa os seus, né? Achei que ficava dividido. Não. O nosso e o seu. Ah, vamos usando esse foro. 8. Olha que der o valor. Então, olha que maneira saber que deu. 10. São 12, Cruz, né? 12. Isso tem 4. 12 pontinhos. Beleza. Então assim ele ganhou uma maldição. Ah, demorou. Eu tô aqui no Vale do Sol, na casa da namorada do Gênero, tô jogando RPG. Tá, beleza. Beleza. Hã? O que você falou? Eu acho que foi injustiça. Por que injustiça? Fantasia, não é profanar. Não entendi. Não, se quiser, eu tiro seus poderes. Ok, isso aí é blasfêmia. Deixa eu ver aqui. Blasfêmia é violação de dogma. Né? Quem é a cara de preocupada? Rola o desenho de novo. Rola o desenho de novo. Quanto você quer que eu tire? Um. Agora é um. Um? Um. Isso aí. Ah, nem possível não é, né, papai? Impossível não é, isso. Beleza, bom, depois que isso tudo aconteceu, vocês saíram da cabana de Madame Eva e foram em direção ao castelo, perseguiram o rio até embaixo da ponte, e aí vocês voaram em aspa acima, e no meio do caminho vocês foram fazendo testes, e tentando utilizar as runas. Foi aí que você ganhou. Ah, foi aí que eu ganhei. Entendi. E aí vocês descobriram que é possível usar as runas. Sim. Pô, foi o meu que ganhou a maldição. Eu falei, ah, eu vou usar. Se não for usar as runas dessa quarta maldição? Ah, foi aí que ela ganhou a maldição. Não, eu ganhei a maldição das primeiras vezes que eu usei a runa. Agora a gente é Vistani, agora não tem problema a gente usar. Com o pedaço da roda lá, é. Ficou assim, ah, eu não vou usar. Eu falei, eu vou, eu toquei. Ou seja, eu forcei a barra. Você fez a violação. Foi assim. Rolou aí? É, rolou aí? Deu 92. Profanação? Ah, é, deu 92. Cara, ligado, né? Beleza. Então vocês descobriram que vocês conseguem sim utilizar as runas profanando. Toda vez que eu usar, profana. Toda vez que eu usar a runa, eu vou profanar? Vai profanar. Vou profanar a runa, então. Profanando o cantinho de sossego da sombra. Pra isso, basta que vocês toquem as runas na roda. Mas a gente sabe como se proteger de maldição, não sabe? Sim. Como que é? Com símbolos, essas coisas. Paradrapos. Eu vou explicar já, tá? Proteção contra maldições. Ele pulou essa parte. A parte importante ele pulou. Ele quis dar mais de uma maldição pra nós. Quando alguém for lançar uma maldição contra vocês, ou quando vocês foram lançar uma maldição contra alguém, tá? É um teste de carisma, certo? Ou se for uma maldição mágica, uma pessoa tem uma salvaguarda pertinente. E a pessoa ganha bônus se ela tiver com algum amuleto de proteção. de acordo com o nível de corrupção dela, quanto menor, mais bônus ela ganha, tá? E de acordo com a diferença de nível de poder de quem está conjurando a maldição, de quem está sendo amaldiçoado. Resumindo, é a diferença dos bônus de proficiência. Ok? Tá? Se você tem 16 de proficiência, a pessoa tem 8, né? Então você tem mais 8 de bônus. 8 mais 8 para resistir, mais 8 para atacar. É. E isso não entra na maldição da bruma, para quando a gente for fazer? Não. A parte, né? Aqui você nem faz teste, é automático. É automático. Inclusive, tem algumas situações aqui que, exatamente, não tem teste. Fez, ganha presentinho automático. Tipo assim, assassinar de forma cruel uma criança. Vai se curar, é automático na hora. Automático. Isso aí entra como assassinato brutal de PJ inocente. Como não tem criança, ela tá assim. Vai lá e rouba aquela frutinha. Não é mais inocente. Você roubou? Mas tá manipulada. E aí, mas fazer algo bom no... Não atenua? Claro que não. Não. Olha. Então ela não é neutra. Não. Então, aí que tá. Como a gente tá no território dela, então são pros padrões dela, então ela é neutra. Ela não interfere, ela não faz nada. Claro que ela interfere. Mas aí que tá. Interfere se você tiver interferido no espaço dela. Não tá forçando ninguém. Exato. Só tá abrindo a porta. Só que se a gente interferir no espaço dela, daquilo que ela acha que tá interferindo, ela vai agir pra defender o espaço dela. Ela só abriu a porta, deixou uma espada na frente e falou, mate alguém. Ela é tipo um traficante boa pinta. Ele dá a droga. Se você quiser, você pega, o problema é seu. Né? Como ela não tá vendendo a droga, ela não é maligna. Ela dá, então se ela dá, tá tudo se bem. Se dá a droga, é neutro. Entendi. Para, você não. Ok. Beleza, um amiguinho dá uma droga pra você. Você aceita. Aí você passa mal. Seu amiguinho que é maligno? Não. Então. É a droga que é maligna. E seu amiguinho antes modificou a sua droga, colocou ali uma droga além da droga. Aí é maligno. Ainda não. Se ele cobrou pela droga também, porque o capitalismo é maligno. Beleza. Vocês sabem como utilizar as runas. Runas normais, 1/4 do poder. Runas pós-existentes à Era da Sombra, metade do poder com a roda. E tudo isso é profanação. Vocês não sabem quais são as runas que não existiam na Era da Sombra. Então, sabe sim. Sabemos de 4. As de vocês e a sombra. E a sombra? Vocês sabem de 3 e suspeitam da 4ª. Mas a gente não tem a sombra também, então não adianta. Nem a imagem? Não. Por isso que eu queria que ela me desse a marca. Mas ela não quis me dar a marca. Beleza. E aí? E aí, beleza? A gente tá arrumando pro castelo. Vocês estão arrumando pro castelo. Ah, a gente tá numa situação aqui, ó. Coincidentemente. Foi o que a carta disse. Quer ver se tá aqui? Claro! Como aqui já? Falou que aqui, ó, altura alta. E ela falou que pedras choram. É uma cachoeira. Pode ser aqui, você acha? Eu acho que é. Uma cachoeira, né? Ali a gente subiu exatamente aí. Eu só fiquei meio inseguro com a situação aí que ninguém quer ir pra esse lugar. Não sei porque a cachoeira seria um lugar que ninguém quer ir. É porque o cachoeiro tem alguma coisa a ver com água corrente? Porque você falou que vampiro tem receio de água corrente, né? Mas aí o vampiro é uma pessoa só do que. Você vai precisar de novo? Nossa, é verdade. Aqui se não... a galera destruísse isso aqui, a estrada, e fizesse a cidade pra cá, eles estavam benzão. O cara chega do lado do rio. Queremos passar pelo rio. Mas é um vampiro, né? Chega. O vampiro chega na beira do rio e fala. Oh, vem cá. Vem cá. Quer balinha? Quer balinha? É verdade, e se a gente teleportar essa cidade daqui pra balinha. Cá? Balinha. Balinha. Vem cá. Pega aqui no saquinho do vampiro. Não importa, ele não pode passar, independente se é por cima ou por baixo. Eu acho que é só pela água que ele não pode passar. Se ele, para que você deu uma luta, cara. Vamos mexer o rio. Hã? Vamos mexer o rio? Ou ele pode construir uma represa e não dar a cidade. É mais fácil mexer o rio do que a cidade. Lá cava, tá ficando lá pedindo os cavos dos rios. Os poderes dela não mexem, é fácil. Mas é uma transposição do São Francisco. É. Olha, eu tô tentando tá aí. Aqui, passa pra lá, da cidade, acabou. E só um gole de água gelada. Deixa eu ver a fonte. É o Rex, você vai matar todas as fazendas que tem. Bom, aí, embaixo, vocês né? fazem. O rio, o que você quer? Vai mexer o rio? A gente pode criar outro braço do rio. Ah, aí tudo bem. Mas Madame Eva disse que aparentemente deve ter algum símbolo de divindades por aqui. Símbolo de divindades? É. Seria equivalente a. A Patrulha Canina salvou o dia mais uma vez. O negócio de ser pendurado, essas coisas? Isso. Literalmente isso. É, não, o que a Medved tem na armadura dela. É um símbolo que representa Deus. É físico, então, se você comprar uma coisa física. Isso. Se tiver algum símbolo sagrado, provavelmente tem magia ligada nele, né? Sim. Tem energia. É, não necessariamente. Então vem aqui, vai. Vou sentar. Às vezes pode ter um símbolo sagrado, ele... pode não ter magia. Foi no ventilador, depois pra mais. Foi, pode deixar, né? O que foi? Tá. A gente tá confabulando aqui que o símbolo sagrado, se ele foi empregado com magia ou não. Com magia ou não. Eu quero fazer um teste, se possível, de detecção de ki. Porque se eu sentir uma energia oriunda de uma divindade, que não seja isso ali que você tá aqui com a gente, se eu vou conseguir perceber que é o símbolo que a gente tá procurando. Porque a gente tá tentando entender de forma literal desse símbolo, tá bom? Porque a gente tem dois lugares pra estar, ou aqui ou no castelo. Os eu acho que são dentro do castelo. Os dois são altos e aparentemente aqui ninguém quer ir, aqui as pedras choram, mas... É. As pedras também podem chorar aqui porque é a lamentação das pessoas caindo. Sim, porque é onde tem a mulher caiu lá. Fantasmas. É, os fantasmas ficam se jogando lá, que nem uns doidos. É. Porque de onde a Irina caiu também. É. Eu vou... Se tiver perto, tá aqui, se tiver longe, tá lá. Tá. Eu quero então, Gê, ao invés de eu sentir a energia de seres, eu quero tentar sentir uma energia divina. Em algum objeto, focalizar em algum objeto. Tá. Eu acho que aqui é energia. Tá? Até que o pariu, que bosta. Se fosse nem. Ué? Se fosse nem. Tá, 132. Não, dividido por 1/4, né? 132, 141. 141. Quanto que é 1/4 de 141 mil? 142 de bônus. 132. 132 de bônus? Tá, 9 mais 1/4 de 132. Então, 141? Não, 9 não divide. Não, eu tô fazendo o cálculo inteiro. 132. Qual mais que é a conta? Eu tô fazendo meu percepção inteira. Deu 9 no meu teste, mais 130, mais 131. 132. Tá dando 141 teste. 132. Mais 9, 141. É que o 9 você não vai dividir depois. Você não vai dividir o valor que você tirou no dado, você vai dividir só o bônus que você pode dividir, é verdade. Então é só 132 que eu divido, perdão. Eu não entendi. Se você quer perder 6, então 41. Hã? Se ele quer perder 6 no teste, né? Quanto que divide 132 por 4? É, 33. 33. 33 mais 9 então 42. Isso. Beleza. Agora eu não tinha me atentado isso. Você tá tentando. Bom. Hã? Ok. Tô tentando sentir o que? O máximo de expansão que eu conseguir, que vai ser. Focando nesse objeto, certo? Nesse. Focado. Essa percepção, no é isso? No mesmo reino, tá dando. Hã? Essa percepção, ela é focada... Ela é focada numa energia... Nisso. Isso, é. Numa energia divina. Entendeu? Não em seres que emanam o ki, mas sim num objeto que possa ter sido carregado com energia divina. Que é o que a gente tá procurando nessa queda. O resultado aqui, já, no sentido de ki, tá dando no mesmo reino, a distância. O reino acaba na cachoeira. Fudeu. Da cachoeira pra lá, outro reino. É da hora essa ideia de desviar o rio. Depois a gente pode fazer. Isso é, se a gente não derrotar o... É, só criar um braço, né? É como ele tá preso aqui eternamente, eu não imagino que vai adiantar. Aí é só fazer a ponte ser levadiça. Pras pessoas, né? É, deixa a ponte derrotar. Qualquer distância pra cima ou pra baixo tem? Não sei. Eu acho que não, da maldição dele. O rio tá aqui. Ali não pode fazer isso aqui, ó. Mas ele pode fazer isso aqui na teoria. Mas qual distância pra cima? Então, eu não acho que ele possa não, porque senão ele transporta o rio. É, só voar, né? Então, qual que é a distância que ele pode voar, né? Pra não ser afetado pelo rio? Nenhuma, eu acho. Senão ele só passaria em qualquer rio, né? Dá pra gente saber, amor? O quê? Se, por exemplo, ele não pode passar andando sobre o rio, se ele não pode passar por uma ponte, ou se ele não pode passar nem voando por cima do rio? Vocês sabem. Ele toma dano na água corrente. Até pode passar nadando. Ele pode passar nadando, de boa, se ele quiser. Então ele vai evitar, né? Uhum. É tipo sol. O sol não vai matar ele instantaneamente, vai dar dano. Vai. Ele vai evitar. Em casos extremos, ele vai ligar o foda-se e vai. A menos que seja Dark Sun. Dark Sun mata instantaneamente. Se vocês simplesmente mudarem o rio de lugar, tem formas de fazer aí sem precisar. Né? E mesmo que... fez uma forma que ele não consegue passar o rio, né? Ele sai da cidade inteira, uma casa. Aí vem pedir autorização pra entrar. Né? E larga a cidade pra lá e foda-se. É o que a gente quer. Que ele largue a cidade pra lá e foda-se. É, mas se ele tiver algum motivo pra ir, ele pode ir até as últimas consequências. Uhum. Tipo a Irina. Vou entregar a Irina e colocar o ponto. Não, teoricamente o jeito mais fácil. Inclusive falando, foda-se, eu vou atravessar, tomar dano, mas vou chegar do outro lado. O jeito mais fácil dele deixar a cidade é entregar a Irina pra ele. Resolve, né? Irina, bora. É. Tô. Tchau, mas só quer passar. Tô, pega essa biscate aqui, foda-se. Dá aquela pedra ali que você nem usa. É, já. Mas tem um problema, né? Ele já tem 4 noivas. Mas aqui é a quinta, né? Então, aí depois da quinta vai querer a sexta. A sétima. Vamos trazer todas as mulheres. Pronto. Até os caras. Isso não vai resolver, eu acho. Vamos trazer os caras também, vai que nem o de mulher. Tá nada, filho, depois de tantos anos, olha o tanto de tempo que esse cara tá vivo. Você acha que ele não comeu um cozinho? Aí, ó, acabou indo no quê? Porra. Quero ver, velho. 5 mil anos vivendo, em algum momento ele olhou pro Sérgio, ele sabe o Sérgio. Ô, Sérgio, o que tá fazendo aí, irmão? Aí o bicho vai crescer, né? É. Tava escuro. Ô, não, escuse. Tá ligado? Escuse. Passou no metrô, no túnel, né? Já era. Caramba. Ei, caralho. Cigarrinho já. Mas basta eu trazer o castelo pra cidade, pô. Fica todo mundo perto. Todo mundo perto. Acabou os problemas. Obrigado, ele não vai querer atrapalhar a cidade, vai atrapalhar o castelo e é isso. A gente já tá indo pro castelo, é isso? Uhum. Isso, estamos caminho do castelo. Top. A gente tava só vendo uma cachoeira, né? Sem poder divino. Nada. Você tá acreditando nas cartas? Hã? Nem aí, nem na direção do castelo. Tá. Gente, eu não senti nada que tenha despertado a minha curiosidade em relação a essa energia, tá? Eu acho que é algo que um símbolo mágico, nem um símbolo sagrado, não necessariamente tem um poder sagrado imbuído. Bom, então a gente pode... Às vezes é a fé da pessoa que usa. Considerar o meu símbolo, então, como símbolo mágico. Só não é sagrado. Brincadeira. Brincadeira, não vai ficar bravo aí. Que isso, tortura? Vai querer uma maldição? Na verdade, você tinha feito um símbolo sagrado, né? Eu fiz. Ele é mágico? É. Então, não sei, eu criei ele, mas eu não sei se eu preciso imbuir magia nele ou só criar e vender como chaveiro. Se vender como chaveiro, é um chaveiro. Você imbui poder nele, ele é um item de poder. Aí vira um item mágico. Se só criou um chaveiro, é só um chaveiro, não tem. Não, é porque. Que divino. É, pra minha concepção, pra ser um símbolo divino assim, teria que ter o poder divino, entendeu? Sim. Mas se você criou automaticamente, já não é um item divino? É, não. Porque eu não esculpo. Não, não, ele cria como se fosse um artesão criando qualquer coisa. Tá. Então, não é. Se você fizer o item, sei lá, imbuir seu sangue, né? Fizer como se fosse um pacto, aí beleza. Se você conjurar uma magia, ok, ele não tem mágico. Simplesmente fabricar um negócio? Não, eu fiz com a magia craft. E eu acho que é de quinto nível. Aí talvez. É do jogador, né? É. Aí talvez. Dá uma olhadinha na descrição dela. Não sei como, não sei também se é craft, o nome da magia, mas não é craft. É Creation? É, de quinto creation. Nível? Meu amor, para respeito a questões informacionais, eu estou de capuz, tá? Sem mostrar o rosto. Ok. Fez coisa errada, né? Não. Você deve ser procurado aqui? Eu sou procurado, eu estou totalmente envolto. Ninguém sabe que é o Senna com um monte de purpurina em volta. Tá se escondendo em quem? Areia purpurinada. Nossa, circulando. Olha o cara ali. Tem duração isso aqui? Tem duração? É. Faz permanência. Faz permanência. Ah, então eu posso você aqui. Qual que é a duração? Se for um item vegetal é um dia. Pedra ou cristal, 12 horas. Material precioso, 1 hora. Gema, 10 minutos. Adamante ou mítrio, 1 minuto. Então eu vou criar quando a gente estiver chegando no castelo. Não, você criou, você pode ter feito permanência, faz permanência agora. Que você, com qual material você criou? É? Com qual material você criou? Precioso. Precioso? É uma hora ou 10 minutos? É um dos dois, eu também não é. Tudo bem, que tenha feito permanência, mas você não sabia. Se eu já permitir, ok. Não, pode ter colocado permanência no negócio. É um item aleatório mesmo, trivial. Então, tudo bem. Deixa permanente? Eu deixo. Muito obrigado. Aqui, vamos dar um miudinho. É bem sapai. É tipo o urso do pica-pau, né? Que faz todo aquele bagulho pra ganhar comida, né? Urso barbudo. O que essa magia faz é trabalho de ferreiro mesmo. Pra só que você ficar lá martelando metal por dias, semanas, você faz em um minuto com a magia. O que ela faz é isso, é acelerar. Ela não dá nenhuma propriedade especial ao seu item. Tá? Mas, por exemplo, se você jogar uma bênção, tornar permanente. Aí beleza, aí vai virar um item divino de fato. A gente torna ele permanente, amor. Então, torna permanente, só grau divino. Tem que jogar uma bênção, alguma coisa assim. Mas mesmo. Você falou que a permanência vira? Não. Jogar joga uma bênção e aí eu ponho tornar permanente. Ah, tá. Entendi, aí tudo bem. Ah, então tá suave. Ele é uma rainha mesmo. Tá abençoado. Tá abençoado? Fez a permanência na jogou bênção. A estática já puxou feio. A bênção tem uma forma de tornar permanente, conjurar várias vezes, não? É que a bênção é só um buff, né? É só um buffzinho. É. Por isso que eu achei que não precisava, era só de ter o toque divino. Toque do divino. Porque, tipo, água benta, você não usa uma magia pra fazer isso? Usa? Usa uma magia, gasta 500 PO em prata. 50 PO? Acho que é 50 PO em prata. Ixi, deixei o velho pobre então. Ah, então eu posso fazer tipo água benta no símbolo. É como se fosse isso. É mais fácil que gastar uma magia mais poderosa. Você está abençoando permanente. Já, sim, já tá fazendo diferença as magias aí? É porque parece que é difícil fazer os custos ali. Eu tenho ervilha, pessoal. Se pôr uma ervilha ali, a planta tá abençoada. É tipo assim, ó. Uhum. Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, transformou a água em vinho. E o pão ninguém virou mais imortal por comer aquele pão, aquele peixe ou tomar aquele vinho. Ainda bem. Né? Mas se ele tivesse feito o vinho e aí, ó, e alguém tivesse tomado aí, tudo bem. Né? Tem que fazer o pra virar um negócio de vinho de fato. Ah, eu explodi uma argila mesmo. É água lenta. Ok. O único ki que você sente então é o do item seu. Uhum. É um símbolo sagrado de verdade, não é um chaveirinho esse. Uhum. Bom, talvez então isso aqui desde eu para substituir. Aí se vocês quiserem, ela falou que o diário do próprio Strade estaria num mausoléu, onde está junto com o corpo de um irmão dele. Imagino que deva ter um no castelo dele, mas que deva ter um. É, então, esse aqui é um cemitério da família. É, foi o único que não falou onde fica de fato, só deu a descrição do mausoléu. É, fica no mausoléu, só tem que ver onde fica o mausoléu. A localização. Agora, o que a gente procura? Que isso aqui é a runa? Ou o pedaço da runa, né? Da roda. É, ele tá no onde ele proporciona informações ou guarda o corpo da mãe dele. Dentro do castelo. A gente vai ter que caçar a família dele inteira, onde que morreu, onde que tá enterrado. Uhum. É, e eu suspeito que ele vai estar lá junto também. Ah, claro. Arma de luz e vingança. E ele já possuiu agora, está dentro do seu caixão. E eu acho que é o que teremos que caçar, mas como está tudo lá dentro, só podemos continuar. É, vamos ter que ir. Mas vocês querem passar na cachoeira mesmo assim? Porque eu acho que não... Mas já procurou e não achou. Não, não, não, mas procurar uma aura mágica de coisa divina. Eu não acho que vá ter essa aura mágica. Entendi. A gente já tá na cachoeira, a gente tá agora na cachoeira. Então, eu acho que a gente podia dar uma olhadinha, tu não acha? Pode ser, já estamos aqui, né? Pode ser. Ou não, a gente já tem, vamos até dar humilhação, né? Bom, ele falou que não tem nenhuma aura mágica, então seus homens não, vão ajudar. Eu disse que não tem, não tô aura sentindo aura divina. Exceção o seu colar, o itens e tudo mais, fora daqui não tem nada. Embaixo da cachoeira, no castelo, tô sentindo tudo ao redor aqui, não tem nada. Uhum. Nem lá na vila, só o padre. E olha lá ainda. Bem, então vou dando uma olhada na cachoeira ali se a gente acha alguma coisa então. Investigação. Se vocês tiverem uma outra perícia mais pertinente, podem justificar e utilizar. Eu quero usar prestidigitação. Justifique. Estou acostumado a roubar as coisas. Eu sei onde as pessoas escondem as coisas. Você vai até uma coisa de um lado pro outro pra ver se tá em gente escondido. Ok, não são bolsos, nem é uma casa aí. Eu acho que não tá muito válido. Eu tô sentindo saco. Eu sei que eu também. Foi ruim. É, investigação. 35. Com todas as penalidades? Olha, beleza. Uhum. 18 aqui, velho. Vai dando 27. Beleza. 19. Esse papo não tinha muito. Caramba, não é não. 19 no dado. Tá precisando pra ficha aí, hein? Na foto também. Oi? Oi? Precisando o quê? Nada. Fala aí, mano. 27. O meu deu 18. 18. 18. Qual foi o maior valor mesmo? 35. É um bom valor. Você é monte de penalidade, né? O filho da puta. Manda até a nossa alma. Alma? Que nem se alma. Tô comprando. Comprando alma. Eu tô fazendo nada. Comprando alma. Vou aqui mostrar uma imagem pra vocês. Eitei, pachas. Procuram, vasculham tudo e não encontram nem sinal daquilo que vocês estão buscando, um item divino. Mas, Toff, enquanto vocês estão vasculhando ali, né, encravado ali na encosta rochosa, tá, alguma coisa que está ali toda empoeirada, coberta de terra e pedra, que está ali há muito, muito tempo, você encontra um frasco. E aí quando você limpa a terra desse frasco, você vê que tem um líquido verde, brilhante, borbulhante. Você encontra esse frasco aqui. É um frasco de vidro multifacetado. E a tampa, ela é um crânio de uma caveirinha em formato humano. E dela sai uma espécie de um tentáculo, uma raiz, que culmina numa mão que se agarra ao vidro. Caramba! É mágico? Sim. Ó, não é um símbolo do bem. Ó. Não é um símbolo do bem. Não sei bem o que é isso aqui, não. Tira toda a terra. Que susto, eu achei que você ia tirar a tampa. Não. Eu achei que ele ia falar. Mas tira a tampa. Como que eu enxergo isso pelo cerne? Uma coisa é por olhos, né, normais. Pelo cerne, o que é isso? falado assim. Nossa, gosto de mão, né? Hã? Gosto de mão. tem gosto de... Gosto fala, de... gosto de morte, né? Quando você olha com sua visão para ver o cerne desse objeto, o que você vê é oscilando a imagem desse frasco, desse líquido, se transforma com uma outra imagem, que é a cabeça de uma serpente com a boca aberta, presas pontiagudas proeminentes, gotejando veneno. Eu não encontrei nada, não. Só encontrei isso aqui, ó. Essa cabeça de cobra aqui, ó. Gotejando veneno. Ó, assim, você que é a menina da do bicho, tá? Cobra, deixa eu ver. Só a cabeça dela. Eu tô brincando. Não tem gozo de runa. Claro que não, tô brincando. Eu vou dar uma. Dá pra dar um identificar magia ali? Pra ver o que é, já que eu vejo a aura, todas as paradas. Dá pra tentar identificar magia, sim. Vai com a cabeça de pobre? Eu tô te dando off. Ah, tá. Eu vou te ligar com a sua caixinha. Caraca. tá em outro. Ah, pelo amor. O que que eu jogo pra identificar? Tem arcanismo? Você vai jogar um teste de arcanismo, sim. Tá bom, primeiro de tudo. Deixa eu ver. A natureza da aura que tá ali. Vou te falar a cor. Opa. Se ele dá no lugar errado. Cadê? É uma aura esverdeada. Ok. Você sabe a aura que é. Que é? Conjuração. Conjuração. Ok. Ok. Joga um teste de arcanismo, então. Eu te dei 20, deu 35. 35. 20 natural? É. Ok. Sim, ele não tem apenas uma magia ali. Mas todas as magias que estão ali, elas são... ligados a veneno de alguma forma. Quanto deu o teste? 35 total. 35. Borrifada de veneno. Poison Spray. Conheço. Cloud Kill. Névoa Mortal. São as magias que estão imbuídas nesse item. Ok. Tô passando essa informação pra vocês, tá bom? Ah, então não é a cabeça de uma cobra, então? Não, a cabeça da cobra foi só pra se banalizar veneno. É. Okay. É um frasco. Ah, sim. Logo estranhei. Ele aparentemente não é de bebê. É, não é criança, não é isso aí mesmo. É um... É uma granada de... É um molotov. Um molotov de veneno. Molotov. O que vocês fazem? Guarda o bolso. E aí, eu procurar mais alguma coisa? Eu não encontrei nada. Já procurei até dentro das montanhas aqui, não achei nada. Toff, você consegue fazer aquilo que você fez com a arma da Irina com a Tessaia? Acho que sim. Porque eu acho que, na verdade, é uma metáfora isso aqui. Deve ser algum templo de luz que estaria escondida. E não deve estar no castelo. Você acha que não tá no castelo? Não, eu acho que deve ser algum templo do Senhor do Amanhecer. Mas será que deve estar ali dentro do castelo? Ele tá escondendo isso aí? Não, deve estar pela cidade ou por alguma parte da floresta. Nossa, mas se você conseguir simular uma arma com efeitos radiantes, eu acho que a gente pode suprir essa necessidade. Consigo. Eu preciso, quer que eu faça agora ou faço para que a gente estiver lá? Não, para a gente for precisar. Ah, tá. Tranquilo. Consigo sim. Estrutura de tempo. Ô, Gê. Quero ajuda, Gê. É que tá engraçado. Ô, Gê. Eu quero tentar usar o meu Tremor Sense para procurar estruturas que até agora eu não senti. Que é a vila ali. Uhum. E o castelo, quero procurar alguma outra estrutura, né, nessa região. Uma outra construção. Uhum. Ok, né? 132 em parte? Você fez? 32? Qual alcança o seu Tremor Sense? Já não sei, né? Ô filho da puta! Tomou um ataque de oportunidade nos olhos, velho. Não sei. Tentar usar minha percepção, não tenho esse sentido, não sei quanto que é a distância disso. Caralho, velho. O bichinho entrou no zóio. Filha da puta. Arde, né? Uhum. Saiu. Tombado. Daqui a pouco o Superlão começa. Vai te comer. O Tremor Sense não é que nem o seu poder de sentir ki, né? E não é. Não. Longo eu assim. Eu consigo expandir pra caramba. Deve ser uns 18 metros, alguma coisa assim. É o mesmo óculos. Que de uma visão, alguma coisa. Como que eu conseguiria expandir isso pra parecer o meu ki? Runa da Terra. Runa? Runa é uma boa. Não, mas aí eu vou... Não tem necessidade disso, acho que... Qual que é a distância de estrada que a gente percorre? Vou transformar esse Tremor Sense em Ki. Vou transformar o Ki em estrutura. Tá? Já passo por ali. Opa! Deu 20, vai? Só um pouco. Ah, tá bom, vai. Então deu 46. 46. Qual que é a distância que você consegue sentir? 46 é no mesmo reino. Dentro do mesmo reino? Uhum. Tá. Toff, você percebe... Pessoal, faz silêncio, por favor, que eu vou começar a dar uma tremer a terra. Eu preciso de concentração o máximo que eu puder pra sentir o mínimo. Tá bom? É que a cachoeira tá meio difícil. Você percebe, Toff... Quer que eu pare a cachoeira? Que existem outras vilas... No reino, no domínio da Barovia. Você percebe vilas a noroeste, a oeste, consegue sentir o portão a leste, você consegue sentir uma cadeia montanhosa ao sul, E você sabe que tem... uma ou duas... difícil esse mapa aqui. Não, tô falando assim, o que você quer é nessa região específica, né? Sim. Tá. E você sabe que tem vilas, tem, ao, tem uma vila ao sudoeste. Certo. Ó, consegue perceber. Uma vila ao oeste, próxima. Uma vila ao oeste, mais ao sul, muito distante. Uma vila noroeste, bem longe. E uma vila sudoeste, bem longe. E montanhas ao sul, muitas montanhas, elas estão bem longe. Certo. Aqui é já. Em termos de distância. Deixa eu botar uma escala aqui. Em termos de distância, ó. Parece longe pra caralho, porque a distância que a gente tá aí já é grande. 3, 4, 5. Cerca de 80 quilômetros, 100 quilômetros estão essas vilas de vocês. Tá. As montanhas também. O que, que eu quero? Eu imagino que é assim, ó. Eu tô fazendo como se fosse um sonar. Tô aqui, disparei. Certo? Tô sentindo, sentindo. Aí começo a recuar. Eu quero tentar limitar nessa área que a gente tá. Porque as estruturas conhecidas pela gente até agora são as casas que é na, na gestão, na vila, né? E o castelo. Eu quero ver se além dessas duas estruturas existe alguma outra estrutura que o senhor quer saber se possa ter algum templo ou outro escondido por aí que a gente não tenha tido ciência ainda. Ah, tá. Bom, um outro detalhe. Quando você expande, você vai indo, vai sentindo as outras vilas, né? A sua percepção é como se fosse uma onda, a água se alastrando, tá? É como se você fosse expandindo o seu corpo e tocando as coisas, assim, com sua percepção, tá? Só que o que você tá fazendo é sentindo por ecolocalização as coisas, certo? Um pato, tá ligado? É, é aqui. É a galinha da gola. Do outro lado da rua. Tá? E aí você vai indo, indo, indo, sente essas coisas, passa por essas estruturas, vai além até que você chega numa barreira. Vai indo, se expandindo em todos os lados, para todas as direções, vai e chega numa barreira. Como se fosse uma parede intransponível, além da qual sua percepção não se expande. Que é o... que bolsa de que é o limite da barota. Exato. Ah, então é muito grande esse trem, né? Não, muito grande não. É, pequeno. É tipo o estado do Rio de Janeiro. Que bosta de lugar. Pequenininho. É. Pequeno e mortal. Pequeno e mortal, exato. É bom, veneninho. Eu acho que tudo isso aí vai estar no castelo. Então, é porque aqui me fala. Bom. Estão vendo o príncipe cair, só tem que ir para a irmã. E aí, quando você foca no próximo, tentando ver se tem outras estruturas, além das que vocês conhecem. Ponto, você não percebe nada ali. As estruturas principais são a vila, a ponte, você percebe, o castelo em si, o portão pelo qual vocês entraram, e você percebe que para além do castelo, ao noroeste dele, ao norte, noroeste, sei lá, que é num ponto colateral, você percebe que tem um outro portão. Outra entrada aí. Mas assim, não tem nenhum outro castelo, não tem nenhum outro templo, não tem nenhuma outra cidade. Não tem nada na floresta escondido. Né? Nada escondido na floresta. Bom, fiz uma varredura até o limite da Barovia. Limite mesmo, eu cheguei onde bate o fim da bolsa do mencionado que a gente tá. Nada. A estrutura que a gente tem aqui perto são só essas. Não tem nem mais nem pra baixo, nem pra cima, não tem mais nada, só isso aqui. Vamos seguir pro castelo. Vamos ter que seguir. É. Bora. bora pro castelo. Se a gente não achar nada, você... Beleza, vocês seguem então. Tá. Vamos do dia. Tranquilo. Nenhuma ameaça se interpõe no caminho de vocês, até que vocês percorrem todo o caminho e chegam diante do castelo. Nem o carroça. Aquela apareceu. Vista que eu mostrei pra vocês. Nem a carroça apareceu. Calma. Pra gente. Nossa, aquela que vista que eu mostrei pra vocês do castelo de longe, lembram? Uhum. Tá? E quando vocês chegam naquele ponto, o Grael alerta vocês que é o ponto onde o seu clone viu a carroça indo na sua direção. Tá? E quando vocês chegam nesse local, vocês escutam o som de cascos de cavalo e rodas. Procurei também pra desenhar, não achei. E rodas tá lá dentro. O quê? E rodas girando pelo solo, esmagando terra e pedra. E aí vocês veem uma carroça puxada por dois cavalos de olhos vermelhos, brasis, indo na direção de vocês. É por isso que a galera não gosta de ser daqui. Concorrência. Cópias baratas, Siri. Eu vou... Não, não mata neles, não. Deixa eu vou bater aí. Neles. Agora não. Vou sim. Não vai não. Eu vou. Com requintes de crueldade. Engraçadinho, não vai não. Vou violá-los, Siri. Que isso, povo? Eu vou profaná-los. Ah, tá querendo ganhar poder? Eu vou... torturá-los sadicamente. O que vocês fazem? Vocês estão no meio da estrada, a carroça vindo na direção de vocês. Vocês querem de carroça ou a pé? Eu vou de carroça. Mas ela vai voltar pro castelo ou ela vai embora? Voltar, né? A gente andou na estrada toda porque agora vem uma carroça. Porque agora a gente chegou nos limites do castelo. Eu pago por quilometragem. A cota é só até a entrada do castelo. Mas na carroça tá escrito, sem esforço não dá não. No pain, no gain. O que vocês fazem? Eu faço aqui antes da gente chegar onde tem a carroça, tá? Essa carroça não vem recepcionar a gente não pra levar até o castelo? É. Porque ela só vem até aqui. Se a gente der um passo pra trás, não, ela não vem. Ela não vem. Você escreveu e apagou, tipo, você deu um ok, eu vi. Você escreveu, eu já vi. Bem, eu entro na carroça. Ai, que recepção. Chique. É. Só os cavalos que dão um pouco de medo. Vocês não estão vendo isso como eu tô vendo, né? Eu tô vendo do mesmo jeito que eu vejo o Kurama. O buraco é mais embaixo. Por quê? Ah, negócio estranho. Ué? É um trem estranho. Beleza. Vocês vão de carroça ou vão a pé? Não, carroça. Carroça tá aí, meu cara. Todo mundo vai montar na carroça? Vamos. Bora montar, tá tudo fodido, né? Curão olha pros cavalos e fala, Tire, não gostei deles. Não gostou deles? O que eu faço? Posso bater? Não, deixa os caras! Posso que eu corro mais que eles. Então eu vou com você. Bora, vamos apostar uma corrida com eles? Vamos. Bora. Então olha pros cavalos do lado assim, e aí, bora apostar uma corrida até lá? Os cavalos eles estão lá, cabeça baixa eles... Dá aquela ofegada assim. Quando todo mundo entra na carroça, a porta da carroça ela abre sozinha. Fecha sozinha quando vocês entram. Quando você monta no cavalo dela, tá? Os cavalos dão uma pateada e eles começam a cavalgada, dão uma volta na estrada, começam a cavalgada e vão em direção ao castelo. Eles não vão querer correr, não. E aí, galera? Vocês estão apáticos? O Kurama ele vai andando, sempre uma cabeça à frente deles, né? Todo imponente. Eu tô assim, por que vocês estão apáticos? Os cavalos eles não esboçam qualquer reação diante de você. Toff, quando você olha pros cavalos, o que você vê são esqueletos envoltos numa aura de chamas negras. Que da hora. Nem vivem nesse cavalo. Não? Eu tô amaldiçoado. Eu tô assim no cavalo. O cavalo não esboça reação. Mas ele. Eu consigo senti-lo. Consegue sentir. Físico. Físico. Consegue sentir. Vocês vão até o pátio de entrada do castelo. Você quer dois cavalos? Os cavalos são da hora. Você quer dois cavalos? Não consegue nem andar direito. Eu sei. Vai tropeçando em tudo. Relaxa. O cavalo liberto é outro cavalo. Não esquece que tudo que tá amaldiçoado. Então. Até essas árvores aqui estão tudo amaldiçoadas. Então. O que teria que fazer é tirar a maldição desse lugar, mas a Bruna não vai em perigo. Entendeu? Não vai. Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir fazer. Olha, não. Olha, sendo bem sincero, se você conseguisse enxergar esses cavalos do jeito que eu enxergo, você ia tentar combater essa Bruna. É que você vai enxergando esse cavalinho bonitinho, do jeito que vocês falaram aí, que eles estão com os olhinhos vermelhos. Mas o que eu vejo é triste. O que você tá vendo? Tô vendo os cavalos, mas tô na parte do cerne deles. Tô vendo eles, eles são esqueletos, todos eles em volta da Materazzo. Ok, entendo o que você quer dizer. Materazzo no meu povo é só um fogo, fogo amaldiçoado. Sim. Ele não tem a cor vívida do elemento do fogo. É um fogo negro, né? É. Bom. Eles estão assim eternamente. Acredito que é maldição. Não dura muitos minutos para que vocês adentrem no pátio do castelo. O pátio ele é coberto por uma névoa fria e espessa. O pátio ele está todo escuro, certo? E nessa localidade aí do castelo, as nuvens no alto elas são mais densas ainda, obscurecendo com maior poder os raios do sol que tentam furar essas nuvens. Tá? Quando vocês entram no pátio e aí os cavalos param, as portas da carroça se abrem e vocês começam a descer, vocês vislumbram um único raio de sol solitário que consegue furar as nuvens e tocar o alto da torre do castelo. Subitamente, rapidamente, esse raio ele é sufocado pelas nuvens pesadas que o envolvem, fazem com que ele desapareça. E substituam esse único facho de luz de esperança por uma chuva pesada, fria, que começa a despencar sobre vocês. Vocês conseguem ver adiante que tem tochas tremulando ao vento que começa a ficar forte por conta dessa tempestade que se abate sobre vocês, tá? Que estão ao lado das principais portas abertas. Lá dentro tem uma luz pálida emanando. Não! A gente deixou ele na hora embaixo. As portas das torres do portão, em cada entrada, em cada lado da entrada, elas estão fechadas. E vocês veem que as torres escuras do castelo, elas sobem acima da névoa, acima das nuvens, desaparecendo. E apenas luzes tremulantes, reluzentes, brilham de uma pequena torre no lado sudeste do castelo. Temos imagens. Temos imagens. Capitão Hamilton. Mourão. Puta que pariu. Temos imagens. Eu vou achar as imagens. A imagem do castelo, quando vocês chegam, é esta. Tá? Lugar agradável. Agradabilíssimo. E a imagem da entrada do castelo, quando vocês chegam, vocês veem, é essa aqui. Esse é o castelo. Uhum. Porém, vocês não conseguem ver ele com essa nitidez, porque ele está envolto em névoas, em nuvens e em chuva. Apesar de ser dia, a sensação que vocês têm é de que é noite, por conta da escuridão das névoas, das nuvens. O castelo é de tela, ué? É grande. É grande. Mais uma imagem legal aqui para vocês. a lição em Fitz. É, aí tá então, marcado em Fitz. Tem 100 metros de altura esse castelo. É alto pra caralho, vai tomar um ralo. Essa imagem que eu vou entregar pra vocês aqui não é o ponto de visão de vocês, tá? Mas esse aqui é o castelo. Vocês estão chegando por aqui, tá? Estão chegando por aqui. Dá pra vocês terem uma noção. Existem duas torres, aqui uma torre enorme lá no alto, que se perde no meio das nuvens. Vocês sabem que tem uma espécie de uma capela lá no fundo que... Dá pra vocês terem um vislumbre conforme vocês vão passando pela estrada e vão avistando isso ao longe. Da onde que os carinhas se jogavam? Dessa torre mais alta. Da mais alta mesmo. Da mais alta. Dessa aqui. Uhum. Bom, depois que vocês atravessam a entrada, vocês veem que a ponte levadiça, um abismo que separa o castelo da estrada, ela se levanta e os portões do castelo são fechados. Sozinhos. Então não deve ter muito servo invisível aqui. Eu vou descobrir. Dá pra mim ver servo invisível? Visão da verdade dá, né? É. Dá. E não tem nenhum ali? Não. Não tem servo invisível. Deve ser tudo encantado. Tudo brilha, Silvio. Tudo brilha. Tudo antes brilha. Da, qual que é a CD pra roubar o portão? Rouba a ponte. Antes da gente... Ponte encantada. Chegar no sorrindo, tem uma ponte assim. Para nada. Floresta, tem uma ponte. Tem rios também no meu reino. Eu posso pôr uma ponte mágica. Olha, eu não faço isso também. Hoje é uma observação. Corta assim. pra taverna, a ponte conversando com um barril. Então aí eles entraram e minha carteira sumiu. Porra, é essa? Pode ceder pra roubar a ponte. Pode ceder pra roubar a ponte. Fala. Você falou que tem uma nuvem e tudo mais, uma névoa. Isso não quer dizer que é o nevoeiro que a gente tá enfrentando? Não. Então, não tem aquele comportamento das brumas de ficar indo, andando, não parece uma coisa viva. Ali ele, esse espaço é do estrade. A névoa ali, a entidade não chegou até ele. Tipo assim, ó, você tá aí, você faz o que você quiser e eu tô aqui em volta, tá na bordinha. É, não tem a característica da entidade. De ficar serpenteando pra lá e pra cá, bisbilhotando, não usa runa. Não usa roda, é não tem esse comportamento. Ela fica lá em cima. A névoa que tá aqui é perto do castelo já. É névoa, névoa. É, porque ela tá seguindo a gente em outro lugar. Não, sim. Não, essa é só névoa, é só névoa. Ela parou de seguir. Não, por onde ela tá cagando pra mim, pra Ciel e pro Aniel. Não, ela ficou com medo depois que a gente começou a usar a runa, ela saiu fora. Não, ela dispersou, mas ela continua ainda, ela continua. O fato dela ter medo não quer dizer que ela vai deixar de lado o que a gente tá fazendo ou não. O reino é dela. Né? Ou tô errado? Não é que ela tem medo. Curiosa, tá com o pé atrás. Não é assim que ela tem medo, né? O lance é o seguinte: vocês que agora têm os poderes de Vistânio, vocês conseguem enxergar rotas através da névoa. Uhum. Como desviar dela e atravessar ela? Mas ela continua ainda seguindo a gente, olhando de perto, sério. Ela deixou de seguir a gente. Em nenhum momento. Antes da gente entrar no castelo de fato, eu quero voltar a fazer um... sentir aqui. Pra ver... Ok. Pra ver como tá a movimentação lá dentro. Porque é uma coisa a gente de longe sentindo. Outra coisa, opa, chegarei agora. Movimentação. Ó o morro. Dentro do morro. Certo. Tá, 33, 44 já. Mesmo reino. Ok. Toff. Tá cheio de criaturas. Qualquer cômodo do castelo que você tenta perscrutar, tem criaturas ali, elas estão em movimento percando o cômodo com tudo. A despeito da aparência de ser um castelo abandonado, tá meio que um local fantasmagórico, tem um movimento. Tem como se fosse uma vida social dentro do castelo. Sente criaturas aos montes. Criaturas cujo poder rivaliza com o de vocês. Criaturas que são mais fracas. Rivalizar com a gente quantidade. Não é difícil também agora, né? Hã? Rivalizar com a gente não é difícil também agora, né? Não tem como fazer brutalidade. É. Sim. Sim, exato. Não tem como fazer brutalidade, então não tá tão difícil assim de se igualar a vocês. E aí? E onde está o estrada? A roça trouxe a gente até aqui. Qual a furtividade que você quer? Não, sei lá, eu sabia que a gente ia chegar aqui. Subir lá em cima e entrar pela janela. Eu sabia que a gente ia entrar, chegar aqui. Ele não é assim que entra na casa de alguém. Não, não sei. Depende, depende. Para que você está indo na casa dessa pessoa? Pra procurar a runa. Então, se a gente está indo lá para roubar o cara, a gente não entra pela porta da frente. Mas a gente não vai procurar a runa, a gente vai procurar a... A roda. É, a roda. Isso, mas ele não vai estar aqui na entrada pra recepcionar a gente. Um péssimo anfitrião ele, então. Então, eu quero saber onde tá o estranho, por exemplo, o Gê. Porque pra gente ver se você tá na torre mais alta, você tá ali... Meus amigos, chegaram! Não, não, mas prende! Toma um suquinho aqui, vem! Toma um suquinho aqui, que toma esse aqui, ó. Você sente a presença dele. AB. Abaixo do solo. Ah, então ele deve estar no mausoleu. Tá sleeping. Tá sleeping, tá de dia, né, gente? Ele tá dormindo. É, tá de dia, né? Embora a gente não veja o sol, está de dia. Chegou a ver o sol. Gente, é o seguinte: tem criatura espalhada por um telado, tá todo mundo andando, todo mundo movimentando. Aparentemente, as noivas dele também estão, por ser de dia, sei lá. Eu acho que elas estão dormindo também. E elas estão movimentando também ou não? Estão movimentando também. E ele tá lá embaixo, viu? Tá dando lá embaixo, lá, tá lá. Ele tá dormindo, ele tá paradinho, né, Jé? Tá parado. Ele tá parado, então ele tá no caixãozinho dele. Pode ser o mausoléu. Pode tá jantando também. Mas de manhã? Ninguém janta de manhã. Ninguém janta de manhã. Você não sabe? É, fala isso pra você aqui. Explica pra ela quando como você é que trabalha de madrugada. Chegar pro Corleone 6 e 7 horas da manhã e meter uma comida japonesa pra dentro. Exato, tá jantando. É de boa, depois de quase 24 horas de trampo. Vale a pena. O Shining Box tá mais do que pago. Mas da hora é dormir comendo. Ou comer dormindo. Tá, alguém joga um D6 pra mim? 3. Beleza, obrigado. Bem, então vocês querem entrar na frente aqui mesmo? Pela porta normal? Bom, se ele tá lá embaixo, a gente pode pegar de surpresa já, né? Mas a gente vai direto falar com ele? Nosso objetivo não é ele. Não? Não. Vai quebrar a promessa que fez pra Irina. É. Que promessa? Repete, eu não lembro qual que é a promessa que eu fiz, eu tenho memória curta. Ele ia ajudar, né? Aham. Uhum. Você prometeu que... A gente prometeu que a gente ia ajudar ela. E eu, mais do que ninguém aqui, eu tenho dúvida dela, ela é uma inocente. Eu não deixaria. Bem, a gente não pode fazer a nossa. A gente tem que fazer primeiro ou você quer matar o cara enquanto ele tá dormindo? Ah, tem gente surpresa, né? Você quer matar enquanto ele tá dormindo? Por quê? Sei lá. Deixa de curiosidade, talvez. Tá tudo bem! Ele teria a mesma oportunidade, não? Ah, sei lá. Não? Por que não? Ele não pode entrar na casa de gente. Beleza, a gente pode entrar na casa de um vampiro? Pode! A gente não é vampiro, depende se é vampiro. Não, mas se então, você pode. Se vocês quiserem. A roça já convidou a gente. É. Convidou a gente pra chegar aqui na frente. Todo mundo é bem-vindo. É. No máximo é um jantar chegando. Mas não, aí é com vocês. Se vocês quiserem, a gente pode surpreender ele. Embora acho que ele já saiba que a gente esteja aqui, não sei. A gente pode descer, atravessar todas essas paredes aqui e chegar lá embaixo no covil dele. Ou a gente entra, troca ideia com as mulheres, espera ele acordar, troca uma ideia com ele, ver o que vai fazer. É pra vocês. E de fato, nosso objetivo não é matá-lo. É, o objetivo não é ele. Mas... A gente precisa procurar as coisas que estão aqui dentro, né? É, se só entregar, a gente vai embora. É. Tá, o que a gente quer estar onde, Celerinho? Olha, a gente teria que descobrir... Onde estão o cômodo com a mãe dele, pode ser uma metáfora, E aí onde ficaria a roda? Deve ser a parte de baixo que ele tá dormindo. Não? Onde ficaria um mausoléu de um outro príncipe caído em relação a Nus? Um mausoléu? Deve ser do ladinho aqui, não tem nada. Tem uma capela aí, né? É, então. Eu imagino que ficaria na capela o mausoléu. E o item provavelmente de Nus estará com ele. Tá no caixão. Ah, que delícia. Vocês querem circular então, ó, ao invés de entrar? Ou vocês querem ir direto pra conversar? Ah, vamos na capela primeiro, ver se a gente acha aí o mausoléu do brother dele. Tá. A gente vai contornando aqui então? Isso. Tá. Então é o seguinte, ó. A gente vai indo, se vocês conseguirem, deixa eu no centro de vocês, que eu vou ficar com a minha percepção total ativa e vou falando onde eles estão indo, a movimentação deles, pode ser? Tá bom. Tá. Tá, então beleza. Aí qualquer movimento que eles tiver, ó, pessoal, o Strad acordou, tá subindo. É porque eu lembro do Vladimir. Você quer ir em cima do Polanski? Ele leva você? Não, eu tenho que sentir. Ah, também. Pelo Ki? Que é o pelo Ki também eu sinto o pessoal andando, né? Escuto, tudo isso. É um combinado. É, a gente é uma fofoqueira do caralho. É um combinado. Pode ser então? Pode. Demorou. Já vou deixar minha percepção de Ki ativa, tá? Junto com o meu Tremor Sense. Estamos indo pra capela. Qualquer movimentação diferenciada que o pessoal tenha intenção de vir até a gente, ou o Strad acordar, começar a se movimentar, embora ele deve teleporte. Chega ali. Não sei. Mas aí você vai falar, ô, saiu do lugar. Sim. É. Tá, 15h48 já. Saúde. Isso aí foi um espirro. Tá, repete, 48 pra... 48 pra percepção. Ficar ligeiro. É, se alguém for se aproximar da gente ou estrada de sair do meu lugar... Ok. A minha ação concentrada vai ser essa. A gente tá andando, eu tô com a prestar atenção neles lá. Beleza. Eles vão por qual caminho? Pra onde que é a capelinha? A capela fica no sul. Capelinha é essa aqui? Acho que é esse aqui, ó. A gente vai por fora do castelo, a gente quer ir. Lá fora? Isso. Qual que é já a capelinha essa aqui? Esse redondinho lá no fundo. Atrás. Esse aqui, né? Atrás. Pitiquinho, né? Não, é esse aqui. Esse aí. É esse aqui do lado? Caralho, capelinha, caralho, puta bagulho grande. Capelinha, porra, parece a Santa Cruz, essa bagaça ali. Mas que da hora o bagulho aqui onde as pessoas se jogam. Pesquisa. Quer ir lá pra ver, pessoal? Chegou até a galera, não deu meia-noite ainda. O povo que anda rápido, né? Porque anda rápido, sai lá no cara do caralho pra vir aqui se jogar, né? Ai, caralho. Vou parar de ler esses contos aí do Red Garland, pô. Por fora do castelo? Uhum. Pela direita ou pela esquerda? A gente chegou por aqui, né? Por aqui a entrada, né? Isso. Ah. Mas aqui equivale então, aqui? Sim. Se você olhar aqui, ó. A entrada dele. É. Deixa eu ver. É por causa disso aqui, ó. Sim. É. Isso mesmo, aqui. Ó. Então é pela direita. É pela direita, aqui é fechada. Aparentemente. É, pela esquerda a gente não consegue ver. Então um bagulho fechadão aqui assim. É uma parede, é. Tá conseguida, ó. Mas já dá muito no meio. Mas tem assim, um bagulho fechado aqui também. É, mas. É, pela direita mesmo. Pela direita, de jeito de quem entra, né? Aqui, ó, é tampado. Coberto. Cobrido. Onde que é tampado? Aqui é o pariu, hein? A partir dessa porta aqui fica essa parte aqui, ó, coberta. Não, isso aqui não é coberto. Isso aqui é só murado, inclusive todo o canto é murado. É, ó. Mas tem um outro muro no meio. É, ó, igual aqui, ó. Também tem um muro no meio, tá vendo? De quatro quadrantes, parece. Tem a impressão de ser um teto aqui, tá ligado? É, parece. Não, mas ó, olha aqui embaixo, tá descendo. E aqui só tiraram o muro pra gente conseguir ver, né? É só um abridão, só. Mas a gente tem mais fácil, senão na esquerda a gente tem que dar a volta em tudo. Tem que passar atrás, ver os espíritos se jogando. Não, mas de manhãzinho não se joga. Será que ela tá atrasado, né? Fiz um CLT também, pô. Com dedo, tá com delay. Na verdade, não. Ok, galera. Bom, vocês vão avançando então. Direita ou esquerda? Direita. Beleza. Quando vocês chegam aqui, vocês vão de cara com uma muralha. Uhum. Tá? E ela é fechada por um portão levadiço. E o portão está fechado. Mas ele tem tranca ou é só mecanismo? Não tem tranca. É só levadiço. Só levadiço. É o peso que segura ele. Ele é de gradinha? De grade. Não tem o que eu vi através dele. Eu vejo onde tem a alavanca lá, ó. Mãos mágicas. É exatamente o que eu tô pensando. Não vê nenhuma alavanca. Ô, Griel, você consegue desvanecer e passar e abrir pra nós? Consigo. Se eu puder fazer a função. Fiz. Desvaneceu e atravessou? Sim. E aí? Olha agora. Voltou por dentro. Normal? Aham. Como que abre agora por dentro? Não tem alavanca. Não tem, não tem nenhum mecanismo de abri-lo. É muito alto? O muro? É. Bem alto. É preda? Pedra. Gente, se vocês quiserem, eu compartilho o poder de vocês. Eu atravesso toda essa pedra aqui. Eu consigo atravessar e ir voltando normal. Você pode só abrir uma porta pra gente. Também. Vai tirar coisa do poder. Coloca a mão na parede. E faço uma abridurinha pra me passar. Ok. Abridurinha. Preciso fazer algum teste, alguma coisa? Não? Tá usando runa? Não. Só tá usando moldar poder, normal? Meu poder normal mesmo. Ok. Que lata safada. Louco pra saber que eu não já agarro. Caramba, essa menina fica profanando a casa dos outros. Não profanei nada, só alterei a estrutura. Opa! Depois eu volto ao normal. Você abre um buraco na pedra ali, um arco. Como se existisse uma porta. Vocês atravessam, então muito bom. Fecha. Fecha. A porta que tá aqui, fechou a porta. Claro. Beleza. Vocês seguem e vão até o próximo da capela ali. Quem joga um D6 com isso? Joga aí, Guilherme. Um. Boa, Ian. Ó, filha de uma égua. Vou deixar os bichinhos aqui. Dois bichinhos tão leves pra cá. Aí? Oi? O bichinho está te atacando aí? Não. O vento. Vamos descer de novo, Ariel. Vixe. Dois. Quer que rola um três agora? Duvido. Dois do um. Chupi. Quase. Não, agora eu quero que você joga 2d10. Tô gostando, não. Que criatura, hein? Caiu aí, Ariel. 24. Não, 3. Não é desenhado. Ah, tá. É 24, é isso? Dá 6. Não, é 3d10 ou 2d10? 2d4. Então é 6. Não, é 2d4. Não é desenhado. Eu achei que era 16. Tá. Quando vocês estão indo em direção das paredes da capela, vocês notam que não tem portas ali. Tem os vitrais que estão altos. Dá até para vocês alcançarem. Vocês têm capacidade para isso. Existe uma massa escura próxima da parede, num ponto onde a iluminação não chega direito. Quando a cerilha vai se aproximando, iluminando a purpurina. Com a purpurina dela, vocês veem que a massa se desloca vindo na direção de vocês, revelando algumas das criaturas que você tinha sentido. Embora não sei se vocês sentissem, porque nenhuma delas está viva. Vocês veem meia dúzia de zumbis vindo na direção de vocês para atacá-los. Qual é a iniciativa? E a massa? A massa são zumbis. Ah, estavam... Eles estavam acumuladinhos, estavam grudadinhos. Estavam se abraçando. Porque eles estão carentes. Que morreram. Nossa. Nimbi! Ah, tirou 2-1 da iniciativa. Tirei 2-1 da iniciativa. Nossa! Eu vou usar 17. Um luck aqui. Um. Um, dois. Um e dois. Não, vou gastar aqui que eu vou rerolar. Você pode gastar aqui e rerolar, viu? É que eu não tenho ki, né? Aí, pra mim ter ki, eu teria que comprar. Ah, tem níveis de monge. Níveis de monge. Ah, pode crer. Ah, pode rolar. Isso. Ó. Ah, nossa. É só contra que vai fazer o rerolar. Joga com vantagem? 19 já. Melhorou 2, tá bom. Ah, é só 6, né? Caralho. Mano, 20 então. A iniciativa é reduzida nessa merda. Tudo é reduzido. 20 se ele. É. A minha deu 32. Nossa! Eu tirei 18 rodados. Aí eu conto. E o Griel? 20. Beleza. Ai, quanto papel, quanto papel! Pois é. Já começou. Super longa a ela. Cadê? Vou ter que comer mais sal. Vou tirar o doce. Nossa, viu? Isso aqui. Você viu, né? Rapaz. Isso aqui é isso aqui. Ele veio te abraçando, né? Veio. Ele veio te abraçando. Veio assim com o GT Pro, já veio. E eu testemunhei. Eu testemunhei, tem coisas que você vê e não consegue desver. Já veio acompanhando a bunda do Gil o caminho inteiro. Isso aqui é isso aqui. Onde tava tendo festa, dando alguma coisa na universidade? Ah, é. Então, chama a mãe. Tem outra mãe hoje. Então, é, você ouviu hoje porque tá falando hoje, mas tá falando de ontem. Não, que eu pensei que tinha falado hoje, Teto. Tá dando coisa não. Beleza, zumbis, é. Iniciativa. Cadê? Ai, desculpa, amor, eu tava usando aqui, ó. Tá roubando. O que é, mas tá roubando. Você pode aguardar? Vinte e três. Nossa, esse é o segundo? Uhum. Nossa, ele tirou um 19 no dado, não é possível. Eu tirei 7. Vocês foram, você não tirou 32? Vocês foram ruim na iniciativa? Sim. Vocês foram todo mundo ruim? Você foi bem na iniciativa, não? Eu fui. Então eu vou gastar as cargas do meu cajado, vai todo mundo rerolar. Caraca, velho. Caraca, cuzão. Foi mal, gente. Tem que enrolar todos os meus dados, né? É isso? É. 23. Todos meus? Ótimo. 16. O quê? Eu gastei ponto heróico. Todos? É, eu também gastei. Vai rolar a iniciativa novamente. Tudo, né? É como se fosse um outro ponto heróico. Ok. Só que mantém o resultado. Que merda. É, ele cai com 26. Mas tudo vai. Deve ser o primeiro ainda. Rolou? Sim, eu vou gastar ponto. Acelera em 26. De... Puta que eu pariu, Di! Cara, eu não tenho quase nada de iniciativa. Quanto deu o seu? Se ele? O meu eu posso manter se eu quiser. Tá. 20. Toff manteve os 20. Não, Toff subiu 1. Hã? Não, deu 22. 23. Bom. Griel, 23. Acho que eu vou manter. 30, um quarto de 30 vai dar. Tu gastou o ponto aí que vou renovar. Ah, eu tive 14, eu vou manter. Mas, eu tenho 32. Tira 2. Não. Merda. É 20 de verdade, eu tô aumentando, né? Eu tô diminuindo a vez de vento, tá? Burro pra caralho. É 23, já, perdão. Burro pra caralho. Tô tirando a iniciativa. É. Engé, 23, tá? Beleza. Acelerem, você primeiro. Cadê zumbis? Vamos botar os bichinhos aí? Tem bichinho, tem capeado. Monta os bichinhos aí. Quantos Pokémon aqui? Quantos Pokémon? Olha a mapinha da capela. O que eu faço aqui? A capela não é essa. Essa estrutura não é a capela, né? A boba dessa aqui não é, né? A capela é isso aqui, ó. Vocês estão nisso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Aqui é a capela. Cada quadrado é 3. Então faz vezes 2. Tem 12. Faz vezes 2. Vezes 2 por quê? É que cada quadrado é 3 metros. Ah, 3 metros. O nosso é 1,5. Sim. Então dá 12, 24. Eu quero trazer tudo isso impresso, esses móveis. Nas próximas sessões. Pra simplificar. Vai dar um trabalho. A gente tá entrando na capela? Não, tá. Não, vocês estão do lado de fora, vocês estão no pátio ainda. Eles estão na beirada, vocês vieram pelo meio ali, que é o caminho do portão. Tá? Na hora que vocês avistam eles estão na beirada da capela ali. Na beirada da estrutura da capela. Ou seja. Ou será que não? Cara, o bagulho é gigantesco, né? É 24 quadrados. Né? Um pouquinho, ó. Ou seja. 1, 2, 3, 4. Vocês três, eles estão a 18 metros de vocês. Oi? Eu dou minha sorte do lado agora. Ô louco! Teve que gastar 15 equipa a jogar iniciativa. Zumbis estão a 18 metros de vocês. Tá. Ó, 12 quadrados da gente. Ele que bom em vez de escutar mortos vivos. Já faço. É minha vez. É! Mas é que o expulsar não vai dar certo, tem que ser um destruir. Pode ser, serve! Tá ficando com muita coisa o meu negócio. Nossa! Carga de cajado, pode entender. É que não era pra esse aqui existir, né? Era pra ser junto com o de cima, mas. Ah, mas é que eu preciso saber quando que eu volto pro meu, né? É porque você perde os períodos temporários, eu acho que ele continua na metamorfose. Sim. Então, tipo, quando eu tô transformado, eu não fico, tipo, com isso aqui. Isso. Quando eu perder isso, passa pra isso, pra depois passar pra isso. Isso. Você tem nível 20 de druida? Tenho. Então aí, quando passar de 15, você volta pra cá. Que é infinito. É infinito, exato. É isso. Se você não morrer numa rodada... É, improvável que eu morra. Nossa, o que você tá dizendo? A gente não tá do lado de fora da capela ainda? Sim, aquilo é gigantesco. Não, né? É só o pátio? Por que você vai desenhar a capela? É só o pátio. Tá na parte de fora. Mas a gente vai entrar na capela? Mas a luta é do lado de fora. Tudo bem, mas a gente não vai entrar na capela? Vai, depois. Mas depois? Mas então, já deixa desenhando. Será que vai ter combate na capela também? Não, eu não sei. O combate aqui é até com a própria sombra. Literalmente, né? E figurativamente. Oi, Dom. Oi, Dom. Meu. Meu. Oi. Meu. Meu. Meu. Meu. Mas água. Vocês não tomam água, hein, gente? Tava tomando até agora. Fica quieto. Eu não vi, se eu não vi, não aconteceu. Tem água. Por que o gato tá revoltado? Ele quer carinho. Ah, é porque ele ficou comendo o negócio dos dados. Não. Ele tá, acho que ele viu se ele dava pra subir. Ah. Tá com a faminha, mãe? Hã? Tá com a faminha? Eu também tô. Imagina, né? Se não almoçou. E vai jantar de manhã. Vai jantar de manhã. É que a gente vai. Onde que a gente tá então? A gente tá vindo pro lado direito e a gente tá aqui. Em cima. Então bota a gente ali. Aí. Acredito que era. A gente tá vindo pra cá, assim. Ah, não tô gostando muito do Vlad. Tá aqui pra cá. Oi? A gente tá passando aqui, ó. A gente tá fora. A gente tá fora. Eles vão tudo isso aqui é todo. Eu falei. Não, vai que a gente vai entrar, não sei. É, Ah, você desenhou toda a área da capela. Perguntei, posso desenhar a capela? Né? Pode. Pode, mas não precisa ser toda, podia ser metadinha só, mas beleza. Ah, fica aí. De fato vai... você pode, tá vendo? Bora, beleza. Mede 18 metros e bota os zumbis. São dois quadrados. Ah, eles estavam vindo de fora ou de dentro? De fora. Estão grudadinhos na parede aqui, assim, ó. Tá, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Estou aqui, ó. Bota eles aqui, assim, ó. São, quantos? 6. 6 botões. 6 botões. Ruim na flutuando. Ah, quase. O computador tá uma merda, eu já não sei mais o que fazer. Eu formatei ele. Ele fica dando essas falhadas, cara. Acho que o processador dele não tá aguentando. Pode ser o driver, não pode? Isso, é processador, né? Ele trava com tudo, Brad. Ah, com tudo? Não é só o Bluetooth. Aí tudo bem. Se eu tô vendo um vídeo no YouTube e vou abrir o Word, por exemplo, que foi o que eu fiz agora, ele começa a dar umas travadas no vídeo. Fez limpeza da pasta, com pasta térmica? Eu fiz isso, mas faz tempo já. Quando eu... Quando que foi? Não deu tempo já que eu fiz isso. O recomendado é 6 meses, ninguém faz, mas é o recomendado. Ixi, então foi na época da pandemia isso aí, cara. É, então pode ser que tá engasgada. Leva no loja de informática, faz a limpeza com pasta térmica, quem faz, quem passa um aspiradorzinho também, pode ser que melhore. Não creio, não. Se não, dá pra trocar o processador? A vida útil desse notebook no geral. Notebook é difícil trocar o processador. Não, não dá. É muito específico. Esse notebook seu aí já tá bem antigo, mano. 2014. Rapaz, também pode ser isso. Não, a vida útil não já é. Não tá mais aguentando. 2014, o cara tá por aparelho aqui, tá? É, pode ser o processo de gente mais jovem que isso. É, pode ser a peça do processador, como pode ser a limpeza. É, pode ser, porque o processador dele não é ruim, é o quê? Era um i5, não é? Ele é um i5. É, mas qual geração? Deve ser de segunda, eu acho. É ruim. É antigo, né? O de hoje. A partir da oitava, já é mediano pra bom. Agora no começo. Eu não fiz a formatação profunda dele, né? Eu mantive os arquivos. Uhum. Né? Mas formatei, esperava que fosse melhorar, mas não melhorou grandes coisas, não. Tadinho. Então, beleza. Tá chovendo, né? Tá chovendo. Então, vou fazer um combo, um carta tempestade. Ai, ali. Eu dei trovões. Você lembra, quem seria seu inimigo natural? Meu inimigo natural? Borracha. Tá borracha! É One Piece. Cerâmica. Agora. É One Piece. É assim, porque todos os deuses, eles têm um inimigo, né? Um nêmesis. Nimbi, Calmir, por exemplo. Eu tô pensando, os dragões, eles têm as rivalidades, não tem? Tem as cores? Eu não lembro disso. Não, não é tipo assim, os vermelhos odeiam os azuis, não. Os dragões odeiam os dragões. Geralmente odeia os pretos, hein? Ué, são os dragões? Por isso que eles correm quando, com uma camiseta na rua escrito, calma, é só um cardio. Isso vai funcionar até um ladrão comprar essa camiseta. É por quê? Bom, eu acho que inimigo natural, se for ver, seriam coisas debaixo da terra. Porque eu preciso de liberdade, né? É elemento ar, né? Seria elemento terra. Tá. Topeiras. Então seu símbolo sagrado tem expulsar elementais de terra? Isso. Turn Earth Elementals. Então seu inimigo natural é a Top. É. E seu assim como eu sou inimigo natural da Top também, porque ela não gosta de voar. Exato. Pronto. É isso aí. E a Top tem outro inimigo natural que é o Murin, que vive catando lá no colo. Mas é duas mãos. Se tiver alguma coisa, você fala, viu, mano? É todo mundo tem esse computador no potencial. Se ligar que você vai embora comigo, né? Bom, beleza. Posicionaram-se, os bichinhos estão aí. Celerinho, você é o primeiro. Agora eu vou fazer o convocar tempestades. Boa! Vai chegar uma nuvenzinha do Celerinho, porque as nuvens estão ali. Vai despejar. Vai despejar raios ali. Como tá chovendo, tem um dano extra. Beleza. Então vamos lá, eles fazem um save de, deixa eu ver agora o que é. Deve invocar trovão. Destreza, né? Então, eu não lembro se é destreza de área. É, possivelmente vai ser destreza. Vai ser engraçado isso. O quê? O zumbi pulando vai ser engraçado. Legal, que ela tem tudo, menos o CD. Foi da Xuxa. Terceiro nível, convocar tempestades. Tem que ser uma tabela do cara. Um pouquinho de diabo. Escafrone. Ah, dá pra procurar em todos aqui. Deixa eu ver esse anime, cara, tem muito dano, foda. Tem ação, tem área. Você viu que eu vou lançar mais? Tem convocar relâmpago, seria. Isso. Nossa, chega. Aparentemente, continuação. Destreza. Só na destreza. Tem continuação, acabou o caralho. Faz destreza então, amor. Destreza. Destreza pra zumbi, beleza. Você tá de brincadeira com a minha face, né? Vai ser engraçado se eles tiverem tipo um 15. E tem desvantagem. Ah, eu tenho desvantagem ainda? Tem desvantagem. Ah, um seu cu. Jogar o dado passarinho também, só pra mim. Ok, tirei 15. Mais um, 16. Olha, aqui mais um. Falei por quanto? Muito? Deixa eu ver. Meu bônus original. Calma, mas... que tem as reduções. Então, mas eu vou fazer primeiro o original e depois eu vou fazer. Eu acho que vai ser pelo menos uns 25 a 30. Esse, ó, é 10. É 8, né? É 8 ou 10? Ou 8. 8. Proficiência, habilidade. É. Então, qualquer quaisquer outro 62 dividido por 4 é 15, mais 8, 23. 23. Você não aplica mais. Eu tirei 16. Mais corrido, não, se eu tirar 6 no meu dado, eu ainda não passo. É, mas já tem aqui. Ok, os zumbis falharam, pegando todos, né? Pega todos, né? É 1,5 metro de raio. Pega. Dá certinho. Vamos ver os quadradinhos certinhos, só pra ficar legal, mas pega todos, sim. Porque daria... 1,5 metro cada... E eles estavam unidos, né? É. Então, qual que é o dano? É... Como é que eu vou jogar? Parece mais um D12. Opa! Aí eu reenrolo todos os pontos. Não explode também essas porra, não, né? Caralho, não. Computador, não. E agora tá com bug no relógio, que o relógio não sincroniza a data e a hora. Então a bateria também já era pro saco. Que bateria? Bateria... Não, bateria... O clock. É. Se quiser, eu tenho essas baterias em casa. Tem um monte. Tem um, sabe, tem uns 15 dessas baterias redondinhas. Se quiser, eu te arrumo. Ah, eu agradeço. Na hora que você estiver na sua casa, você me dá um toque. Se estiver em casa, eu levo lá. Tem um monte. Beleza. Troquei a minha esses tempos. É... 85 de dano. Calma aí. 85? Não, calma. Tá chovendo. 96 de dano. 96? É, mas eu percebi. Exato. Com reduções e tudo. A redução só no CD. O no dano não tem a redução. Ah, não tem? Por que eu tava perdendo? Tá roubando. Tá roubando. Já tá roubando. Porque a minha magia é sempre 2 em vez acima. Você dando elétrico, né? É, e eu somo 3 dados porque é de eletricidade. Uhum. E multiplica a categoria do dado por causa da fonte. Tá roubando. Não, foi otimizada com o tempo. Otimizada. Um roubo é uma otimização de tempo. Faz sentido. Ele tá jogando os uns já nele. Pra ver se algum deles renasce. Zumbi, já dá tudo bem. Ele não morre, né? Não morre? É de um bobo. Despenca aqueles raios clareando aquela noite que se tornou o dia, tá? Ofuscando os olhos de vocês. E aí, quando o brilho desaparece, vocês veem que 3 zumbis estão caídos no chão, transformados em pedaços de carvão. Outros 3 cambaleiam, se apoiam na parede, todos chamuscados, tá? Um deles ele até vai caindo para trás, se apoia num dos companheiros e se ergue novamente. Eles permanecem em pé e indo na direção de vocês com aquele caminhar trôpego para atacá-los. O que mais você faz? Termina agora com um bônus, tá de bônus? É, com ação bônus, então eu vou dar um disparozinho nesse aí que cambaleou. Ok. Esse é um... Vai de ataque. 30. 30 certa. Deixa eu ver aqui o que tem. Ok. do que a gente tem mais forte que a magia. Mas também? Quando o seu bufalo deu pau? Nossa, vai explodir, velho! 12, 12, 12! Mano. Explodiu o zumbi. O dado explode? Não, é porque eu jogo 10. É o trip do cara, ele joga 10 e 12. 14, então deu 36, 50. Mano, é pra explodir o zumbi, 61. Não o castelo, metade do castelo aí, caralho. 61. Pô, explodiu tudo. Cara, esse dado... Esse aqui derrou, né? Ah, 8. Não, 8 agora. Tá bom, tá. 10, 7, 1. 8, 3. 8, 3, 9, 1. 9, 1 mais 24. 115. Que isso, menino? Seria, pra explodir um zumbi, não um castelo. Mal! Imediatamente após aquele estrondo, vem um segundo estrondo do lado de vocês. Aquela faísca vai na direção do zumbi. O zumbi, ele explode. Mas não só ele. Os vitrais da capela, que ainda estão inteiros, explodem. Voa caca pra tudo que é lado. E um pedaço da parede é explodido junto. O cara tá voltando pra fila do pulo. Eu joguei o cara pra... Parabéns, Celerim. Agora vocês têm uma entrada. Não na tinha capela. Porta. Agora tem. E põe um carinha lá dentro que foi arremessado. Morto. O pessoal tá passando lá dentro. Caralho, cuzão, tá acontecendo aí fora. Tá batendo não, porra! Eu falei pra instalar um para-raio! Merda! Chama o síndico! Você nem falou que você é o Kentrip com audio power. Cabum! Ok, depois do Celerim. Toff e Griel. Pode primeiro, Toff. Posso primeiro? Tá. Eu venho aqui. Eu chego aqui. Eu coloco a cabeça aqui assim, pra olhar lá dentro. Porque o Celerim abriu um puta um rombo, né? Vamos ver o que vai sair de lá. Aqui. Não vejo nada. Por quê? O buraco tá lindo. Não, eu atravesso a parede. Ah, é natural pra mim. Você fez isso aqui? Não, eu fiz isso aqui, ó. É, ela moldou e pôs a cabeça na frente. É automático, eu atravesso qualquer estrutura de terra, assim, pedra. Opa, tinha um parede. Uma planta carnívora ali. O que você não atravessa? Gente. Você vai dar só uma olhadinha, Toff? Sim. Você vai olhar. Eu vou dar uma boa observada. Fazer tipo, o pessoal se assustou. Pra ver se chama atenção. Eu tô com a percepção ativa, né? Pra ver se alguém começa a vir pra gente. Ok, depois beleza. Depois dessa pancada alguém vai vir. Joga um D6. 2. Joga de novo. 5. Joga de 10. Tá, que pariu. É que aqui não é 5 anéis, eu não posso regular o dano. Você pode dar um mínimo. Não pode. Eu acho que pode, você escolhe. Não. Sim. Então ele não pode escolher, Jé? Então, se ele quiser dar um mínimo de dano, ele pode? Não. Qual que era a situação que podia fazer isso aí? Nenhuma. Não? Você pode dar um dano não letal, pelo que eu sei. Armas corpo a corpo, só. Isso. Ah, pode crer. Yeah. É. Foi assim que você dá um dano mínimo. Toff, joga 3d6. Caraca, o jogo já pode dar. A carta da Sierra é o contrário. Por que ele não quer matar a galera? Tudo no pinhão, 4. Não, porque eu falei que não consigo recolher o dano. A explosão é o Pokémon Triple, mas é o terceiro nível. É. Obrigado. Acontece. Tem que fazer. Quanto total? 9. Toff, na hora que você. E olha lá pra dentro, você vê a capela, tá? É iluminada por luzes escuras e coloridas filtradas pelas janelas de vidro quebradas, tá? Pelos relâmpagos lá fora. Os bancos estão sobre o chão numa confusa desordem, cobertos com séculos de pó. É, cheio de escombros. Existe um altar que você consegue ver, tá? Uma luz cai diretamente sobre uma pequena estátua que está sobre o altar. Você não consegue ver detalhes dessa estátua, tá? E assim, nos cantos da capela, por todos os lados, assim, e no alto, assim, das colunas, você vê estátuas assustadoras de criaturas horrendas, aladas, com bocarras de focinhos compridos, como se fossem lobos com dentes pontiagudos e línguas, tá? E na hora que despenca os últimos escombros, tá? Você vê que essas estátuas fecham as bocas, viram os olhos assim na direção do buraco, na sua direção, e batem as asas e voam. 10 gárgulas saem lá pra fora pra pegar vocês. Ah, ótimo. Pegar o sul, você resolve. Essa pica é sua, você resolve. Agora vou rolar a iniciativa das gárgulas. Mas elas só vão agir na outra rodada. Só tô dando 10 remédios, né? Esse é M&M, o roxinho é aquele Blitz, né? Gargoyle Strand. Oh, nada rola em cima deles. Beleza, Top, sua vez. As gargulinhas estão aqui, viu? Pessoal, tá vindo um bando de gárgula. Se preparem. Eu venho aqui, Jé. Qual que é o tamanho do... Você pensou que eu pensei, ia falar pra você. Vai fechar a parede. Mas é vidro. Não, é parede aqui. Mas elas vão quebrar os vidros e ir pra fora. Os vidros já estão quebrados, tá todas as janelas abertas. Ah, então qual que é o tamanho do estrago? Do celeirinho? É. Na parede? É. Porque assim, aqui eu tô vendo 1,5 metros, 3 metros. Qual a altura? É uma fenda de 3 metros por... Joga um D100. 98 metros. Marcha dupla até lá em cima da torre. O castelo já é velho. Você tá vendo o batendo assim, ó. Puta que dinheiro ruim. Aí você pensa o zelador. Ah, não, eu vou ter que arrumar isso. Não, ai, cara. Vocês já viram aquela tirinha, aquela bolsa tranquilo? Já. O esqueleto Bruno José tá olhando pra isso aí, pensando. Puta que pariu. Chegaram os aventureiros. Esses mala aí pra me fuder. Sim, é sempre os malos, né? Ó, tem até música na capela. É, porque é a capela, né? Cadê? Nossa! Sério? É alto assim essa bagaça? Caralho, é alto mesmo. Eu falei, deve ter um 100 metros de altura, estrutura total. É alto mesmo, cara. Dá 300 e poucos feet, daqui dá 100 metros. Não, 360 feet é a torre do castelo. Tem 30 metros de altura a porra da capela. Eu falei, isso aí vai até uma rachadura, ela começa com 4 metros e meio, aumenta uma quadrada. Mas com 5 metros de largura ela vai se estreitando assim, toda irregular, formando como se fosse uma fissura, uma rachadura mesmo, né? E vai até 20 metros de altura. Até 20 metros de altura? É. Vamos lá, fechar isso aí, mano. Agora vamos quebrar então, ver se quer abstrair. Não, não dá o caralho, quero ver não, Gé. Gé. É. Aqui, ó. Eu vou fechar essa porra inteira. Vou meter o Bob Construtor, filho. Vou meter o Bob Construtor, ó. Usa Micho no Family Guy. Pessoal, vou tentar impedir que os gárgulas avancem. Cobrou minhas costas. Eu venho até aqui, ó, lá do zumbi. Ah, mas aí você dificulta, né? Não, calma. Tá do lado dos caras. Pra esquentar as costas, calma. Já. Calma. É aquela que é o abraço quentinho do zumbi. Aí o que eu faço, Jé? Eu vou pegando. O chão é de terra, né? Vou pegando a terra, vamos subindo ela. Saca? Vou subindo a terra e vou moldando pra transformar em pedra. Seu equivalente carne pra pedra, no caso terra pra pedra, e vou fechando tudo isso aí. Tá. A fenda você fecha, mas não vão sobrar as janelas. A fenda você fecha, mas vão sobrar as janelas. Eu não consigo fechar a inteira tudo? Não, porque tem um pra tudo que é lado, né? Ah, não, as janelas adjacentes, você disse. Ah, não, tranquilo, tô falando a fenda inteira. A fenda, beleza. As janelas, eu creio que seja mais estreita, então dificulta pros gárgulas saírem. São vitrais, são grandes, é, não vai dificultar de tanto, mas eles vão ter que passar mais enfileiradinho e talvez um pouquinho mais distante. Atrás um pouco. Renan falou. Aí quebra a igreja inteira. Vou fechar aqui. Beleza. Você pode me dar um ataque de oportunidade, já que eu tô de costas pro zumbi. Apesar que não sairá de ameaçada. Dá um passo pra frente, velho. Pronto, fechado tá. Que mais? Não, só. Só? Agora acabou. Beleza. Não, eu volto. Só que eu não volto por eles, ó. Eu venho andando pela canto. Ela tá. Você é? Subiu. Sem problema. Ok. Beleza. Vamos lá. Pode me dar um ataque de oportunidade agora. Posso dar um ataque de oportunidade? Pode. Que maravilha. Vamos lá, zumbizão. Não importa, 73? Eu te ataco com vantagem? Não. Não? Depende. Minha capa tá funcionando nesse reino? Sim. Que é a capa do... Sim. Pantera lá? Sim. Ah, então sim. Desvantagem. Desvantagem? Desvantagem. Caralho. 17 te acerta? Não. Por muito? Por 8. Por 8. Ixi, não esquece. Vai. Mesmo se fosse gasto, tinha que jogar com a porcentagem ainda. Dá um D20 aí. O que você quer? Um D20. Ah, jogando. Vou só pro terceiro. É, e aí eu já tinha jogado, já esqueci de jogar o terceiro, vou jogar o terceiro, não é fácil. Pessoal, consegui fechar a fenda, mas infelizmente eu não consegui fechar os vitrais. Mas vai atrasar eles um pouco, ok? São aparentemente uns 10 gárgulas. Okay, tá, os dois zumbizinhos. Só dois ataques já funciona. Eles provavelmente estão com 1 de vida. É, eu tenho 4, entendeu? Aí você pode bater nas gárgulas. Então vamos lá. É, 11 mais 19 acerta os zumbis, Jeff? Acerta. Então deu um. Vai dar um dano. Pelo menos 25 já mata? Não sei. Então vamos calcular então. 25 mil, mano. Talvez. Calcula o dano do primeiro. Deu 8. Precisa ter uma habilidade aqui, ali, ó. É aquela do Moore, não? É. De um... Só que a gente tem que fazer algum teste baseado no dano que ele sofre. De acordo com o dano. 17 de dano no primeiro. 17 no primeiro. Pera aí que eu vou rolar o... E 25 no segundo. Aí, dependendo do que for, você já vira pras gárgulas. Tá, tem 6 de bônus. É 5 mais o dano, 17 é 22. Falhou. Quanto de dano no segundo? 25. Ixi, esse não passa muito pau. Falhou também. Mortos. Os gárgulas ali depois você posiciona, já só coloquei no mapa só. Ah, eu vou usar. Pra não ter que ficar apagando minha ficha mais novo, tô usando o pulso de ação e vou atacar todos esses aí então agora. A rajadinha lá, aquela chuva de fresta, né? Exatamente, 10 mais... Calma, você vai atacar como? Você não tem visão de onde você tá ali. Você falou que tem um monte de vitral? Sim, mas os vitrais eles não estão no chão. Eu voo, não tem problema não. Você tem que voar. Tirado. Aí, beleza. Eu esqueci o ponto de tirado. Peraí, vamos de novo. Opa, 20. São quantos inimigos? São 10. 10? É. Segura aí, vamos lá. 20 de novo. Tá, fica com o baralho aí. 16 mais 8, 24. Caramba! 19. É rapaz, tem uns 10 ataques. É porque quando ele bate não perto, ele bate em todos que estão perto. Mais 19. Não, tô falando dos críticos. Ah, agora você não é crítico, né? Seu arco? É. É crítico, mas não é carta. Não, mas tudo bem, tudo bem. 11. Tá falando do cara pegar as cartas aí. 7. 15 e último. 19 também. 19 acerta, Jeff? Não. Então agora o próximo foi 15. 23 acerta? Sim. Então eu acertei 9 então. 3, 4 que foram críticos. 2 críticos, né? 2 críticos natural. D8 e D12. Acertou 9 vezes todos ou 9 gárgulas? 9 gárgulas. Uma vez cada um. A mão de carta ajuda? Não agora, não no dano. Uma é. Anula um saving throw. Bom. E a outra cura um. 18 de dano em 7 e 36 em 2. Pronto, não é fácil que eu já tenho. 36 em 2, 18 no resto. 36 em 2? Isso, 18 no resto. 18 no resto. Alguma coisa útil? Ganha um anul não saving throw e o outro é uma cura com ação bônus. Por enquanto não. Certo, todos eles continuam vivos. Bônus é feridos. Os que tomaram 18 estão feridos superficialmente só. Desceu. Todos estão razoavelmente bem feridos. O que mais você fez aí? Me escondi quando eu bônus action. Ok, beleza. Depois do Grial, se ele, né? Uhum. Pera. Você não tem, né? Okay. Quanto que era a iniciativa da Ciere? Ah, você manteve a mesma iniciativa, né? Manteve 20. Os 20. Eu não anotei em vermelho aqui. Não, nem rolei. Ah, nem rolou? Nem rolei. Eu falei, eu tinha 14, eu tinha tirado 14, aí eu tenho tipo mais 6. Falei, ah, 20 tá bom. Não sei se precisam ir primeiro, não, eu. Beleza, agora eu só consigo... Vai recolhendo as coisas caindo. É, eu só preciso olhar pelos... Tem que olhar pelos vitrais pra bater nessa galera? Sim. Tem que subir. Os vitrais estão a 4 metros e meio do solo. Se você quiser atravessar a parede, você pode também. Isso você sabe. Uhum. Você não precisa de quê? Só sei. É, porque é uma coisa que a Toff sabe. Sabe aquela porcentagem ínfima onde os átomos conseguem atravessar? Eu faço isso. Ah, eu tenho um número exato. Eu vou tentar atravessar aqui. Você pode atravessar, te dar tem que fazer alguma coisa? Não, é natural, habilidade natural. No meu arco. É, tipo, como se estivesse atravessando a água. Né? É. Okay. Qualquer superfície pra mim é transponível. Desde que seja terra, pedra, argila, sei lá. Então não é qualquer superfície. Você, né? Não. Pode ser bem. Beleza, eu vou ali. Eles estão voando? Sim. Estão em debandada indo na direção da fenda, né? E aí quando a tua fecha a fenda, eles dispersam indo em direção dos vitrais. Estão dispersando, né? Não chegou a vez deles. Ah, não estão dispersando. Não estão dispersando ainda. Eu vou fazer uma coisa, só que tipo, não dá dano. Mas aí você vai ter que lidar com isso de alguma maneira, tá? Você deve fazer um ataque... Você vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Um ataque explosivo. Que bela frase. É pedra. Essas palavras você que lute. Okay. Tá bom? Eu vou meter um controlar o ar ali. Controlar o ar. É um poder psionico. Eu vou gastar 5 pontos. Tá, quantos pontos eu posso eu quero gastar nisso aqui? Todos. Então, assim não dá dano. Não dá dano, mas tipo, eles não vão ficar voando, eles vão ficar parados. Eu posso fazer até ficar 96 km por hora o vento. Uau! Shark é, feito igual o Fala do Vento. Gust of Wind? 6 pontos. Quais são as magias de vento? Outra vaca, não, acho que é a mesma. Isso? É 16 por ponto. Isso. O máximo de 96. É 6 pontinhos no máximo, você pode gastar isso. Posso fazer 6 acréscimos. É. Você vai então? Vou fazer. Ou você pode fazer 90 a 90 graus. Bom. Bate no teto. Você compra no teto. Pode ser também. Ou no chão. Gosto. Ah, no chão você consegue andar, né? É. No teto também, né? Andar no teto. Tem gente que dança tango no teto, por que não pode andar? Referência do musical dos anos 90. Ok, o que eu vou fazer pra eles é o seguinte. Salvaguarda de força baseado no, na intensidade do poder que você tá usando. Tá bom. Tô metendo o máximo. Aí vê como é que calcula a dificuldade aí. 96 km por hora vai ser. Então, eu tenho um CD isso aqui. Por você eu dançaria tango no teto. É Paralamas, né? Paralamas do sucesso, né? Barão Vermelho. Barão Vermelho, né? Como você quer fazer essa CD aí? Barão Vermelho é a área do Frejá. Vê aí a CD de... Não tem CD! Não tem CD. É porque só muda o vento. É, os poderes... Tá escrito teste de resistência, nenhum. Os poderes psionicos de vocês. Vocês têm uma habilidade chave, tem um cálculo de CD. Seria o mesmo da magia? o mesmo cálculo da magia, mas não a mesma habilidade. Lembra que se vocês tiveram que escolher entre três classes? É, eu escolhi carisma. As classes eram diferentes, então, qual que é o CD do carisma? De carisma. Pega o seu CD normal. E aí você tira o bônus da sabedoria e põe no carisma. Ô, Brad, quais são as magias de vento? Você lembra a cabeça? O quê? As magias de vento. Gust of Wind, que mais? Whirlwind, sétimo nível. Ah, exatamente isso. É 60, né? É. E agora vê a diferença entre sabedoria e carisma que você tem. Sabedoria! Eu também confundo. É a diferença. Você 4. Soma 4. É, eu somo 4, eu tenho mais carisma. É, agora. É 64, então. Então 64. É 8 mais 56. Isso. 56 é 14. 14. Então, ah, 22. Então, subiu 1. 22, no meu caso 32, porque eu tenho mais 10. Quando é o poder prisionico, quando é minha segunda. É 10 fixo? É, 10 fixo. Você lembra que você subiu há pouco sabedoria, né? Foi carisma. Carisma. É. Não, mas é que o meu é baseado em sabedoria. Aí eu adiciono, o Bradão adicionou pra mim porque o meu carisma é maior. Mas ainda assim, só pra não esquecer de ver mais um. Meu, porra, não tô achando. Não, mais dois. Mais dois que dá mais um atributo. É. Não foi mais 4? Mais um ponto? É. Já tinha sido 4. Não, mais 2. Como é que escreve o Whirlwind? W-H-I-R-L. Não tem. Como é que tá? Como é que é em português, cara? Whirlwind. É. Sei lá, ciclone, furacão? Não tem. Realmente. Não, não tem sétimo nível? Realmente, eu acho que é do Zanatar. Isso, poxa. Eu acho que nem. Não, pelo menos como ciclone não tá. Furacão. É Gust? É sétimo nível. Gust é tufão, né? Não. O Gust é preferência. Vamos comprar o capitão nível então. Ah, tem que ser. Sétimo. Vamos lá. Tem umas tão inglês? Tem umas tão inglês pra ajudar. São boas, né? Isso aqui dá dano. Ok. Tá. Vendaval. Vendaval. Vendaval. O dragão. Isso dá dano. Isso não vai dar dano. Mas é. Tem que fazer o save pra sair do fluxo de ar. Você vai fazer uma salvaguarda de destreza na primeira vez com o turno que entrar. Destreza não, né? Força. Força pra sair. É, força. Tá de destreza. A destreza é porque pra causar dano. É pra desviar do dano. Aqui ele vai... Embaixo de panela, salvaguarda de força. Além disso, uma criatura grande ou menor que falhar na resistência deve ser bem sucedido de força ou pra impedir que o vendaval... O bolo vai ficar impedido. Ok. Tá restrained. Isso. Beleza, salvaguarda de força pros gárgulas. 32. 10 ou 1 teste? Como assim? Pode fazer um só. Um só? Tá. Como são pokémons aéreos, eu jogo com vantagem. Ah, tá de boa. São pokémons aéreos, eu jogo com vantagem, tá? Não, joga não. Mas aí são pedra. Ih, 4. Vou gastar um ponto heróico e vou mais um bagaço. Ele tiver 20. Acho que ele tem mais 12 de bônus. A gente não tem mais 12 mesmo. Exato. Não passa. Ok, falharam. Pronto. Então, tudo colado no teto. Estão tudo no teto lá. Joga eles pro teto, eles ficam lá e batendo as asas, tentando. Qual que é o tamanho, qual que é a altura mesmo disso? 30 metros. 30 metros. Ele estava a 4,5? Faz um dano de queda aí. Caiu pra cima? Você tá aí, bateu, mano. 26 km por hora, dá pra chegar num turno. É. Sabe qual que é mais da hora? É a dano da queda, é a própria gravidade. A gravidade fazendo. É, a gravidade ao contrário, exato. Então, só que a gente não vai ter penalidade de dano. É um dano normal, não vai ter as reduções de um quarto. Não, mas sim. Pra dano não tem redução. É verdade, né? Foda-se. Eu que tô tirando um quarto. Tá. Então, a 4 metros e meio, então, mais ou menos no meio da janela. Ou por 9 metros aí? 9 para 30, 20 metros, 21 metros, vai. 21 divide por 3 dá 7, são 7 D6 de dano. Olha aí. E esse dano não existe resistência. Não tem resistência contra esse dano, porque não é dano de arma. Não é dano de arma. Ah, é? É. É um bárbaro que pula, morre. Exato. Ele não se formou, né? 10. A resistência dele aqui é 27. Concussão, perfurante e cortante de armas não mágicas que não são de adamante. 27 de dano. 27 de dano. Isso. Mais 12, 36. Mais 18, 36, né? 25. Mantendo. Beleza. Vou rolar esse tiro pros gárgulas agora. Ridículo. Age por último. O turno tá pra vocês. Agora é. E os gárgulas estão à mercê de vocês. É o celeirinho. Eu vou subir e vou guiar um raio lá da nuvem lá fora pra dentro. Ok. Vai quebrar outra parede. Não, já tem uma vitral, né? Eu tô. Porra! Ah, não, né, incrivelmente, pô, vocês viram os raios fazendo curva. Você tá focando o último tijolinho com assim. Aquele, né? Trovão ecoa, ressoa dentro da capela. Onde estão os gárgulas colados no teto. Save de destreza? Destreza. Não sei se é assim. Desvantagem por estar restrained, mas eles têm desvantagem pela minha magia. Ah, tem desvantagem sim. Ok, falhar. Destreza. Pera lá, faz o tudo com aquele 30% de dano, vai lá. Nossa, tem que tirar muitos 12, igual eu tinha tirado. 1 de 12? 1D12 e tirou nos 3, né? Ah. Só reclamar, né? 20, 32, 41. 51. 55, 57. 81. 81? É. 81 é pouquinho, né? Depende quem é o alvo, né? 81 em mim não é pouquinho, não. É, porque a gente tá com a metade da vida, é. Né? Ou um quarto da vida, né? Vixe, um quarto da vida. 81 vai te matar, eu acho. Pra mim. Olha que legal, os gárgulas são elementais, você poderia ter expulsado eles com o seu símbolo sagrado. Mas são de terra. São de terra. Essa disposição é mano aí. Beleza. É infinita essa magia também. Não, 81. Eles não têm resistência a esse dano. Olha, não tem resistência a esse dano, né? Entra o relâmpago lá, clareia toda a capela, explode mais os vidros do outro lado, tá? Abala as estruturas do teto, o teto está todo chamuscado. Os afrescos que tinham sido pintados pelo Michelangelo lá já eram. Tá tudo pretejado. E chove pedaços de gárgulas. E volta. Chove terra. E voa para cima de novo com o vento. É. Chove para cima. Eles estão destruídos. Todos os adversários. É, voltando a minha atenção lá pra dentro. Voltando o diabo. Voltando a minha atenção lá pra dentro. Quebra. Vale borracha. Acho que a gente pode entrar agora, né? Eu já tô aí dentro. Tá, Ciro tá lá. É, eu nem voltei. Ciro tá lá dentro, né? É, eu fiquei lá. Tô voltando minha atenção lá pro. Pra dentro lá do rolê. Okay. Faça os testes. Na capela? Não, tudo. Da galera, que eu falei, eu tô focando a atenção na galera. Se vocês perceberem que a gente tá aqui, vai começar uma movimentação diferenciada. Então eu quero estar atenta a tudo isso. Ok. E principalmente o estrage. Ainda mais agora que alguém destruiu a capelinha do cara. Ok. Petróleo vai subir. De novo. Petróleo vai subir. Faça outro teste? Não precisa, aquele teste tá valendo ainda. Tá. Acho que não, você tava concentrando. Uhum. É. O Muguga fez então. Beleza. Vou deixar meu livro aqui. Achei. Tem muito papel. certo, Toff. Você percebe que modifica-se a movimentação. O Kuroko já tá... Começa um deslocamento de criaturas na direção de vocês. O deslocamento das criaturas, os peões. Só, né? Sim. Criaturas de pequeno nível de poder. E o Estrade? Não. Por mim. Continua no cantinho dele. Ah! Pode se esconder dentro da igreja, ah! Porque aí você não vai conseguir entrar. Quem disse? Não tem porta? Mas eles vêm por dentro do castelo, né? Hã? Igreja a deles. Porta interna. Eu imagino que tem uma porta interna. Pessoal, o deslocamento lá dentro, lá, tá diferenciado. Com certeza tem uma porta interna. Ok, vamos achar onde é o mausoléu, então, provavelmente é ligado com a igreja. O Estrade ainda tá parado, mas o resto é preciso se deslocar pra cá. Tá. Amor, tá? Tô olhando ali dentro da capela, algum local onde indica pra onde que seria aí o mausoléu... Uma cripta. Uma cripta, alguma coisa assim. Ok. Gente, já vou indo que eu tô caindo de sono. Vai lá, Ariel. Vai lá, Ariel. Tchau, mais bom descanso pra você também. Ô, oh, caiu aí, Ariel. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Quando tá caindo, sinal que ele tá vivo. Falou, gente. Alô. Falou. Aqui no meio pra mim que andando. Um chique. Quem que deixou aberto? É o Jonathan. Ah, foi o Jeff, né? Tipo. Você deixou o livro aberto. O livro aberto tá me dando um chique aqui. Ah. Dentro da capela, né? Bom, pode você nota criaturas se movimentando indo na direção onde vocês estão. Velocidade. Tá? Devagar. Não está uma correria então, desabalada. Um pouco, né? Não. Tá. Mas as criaturas estão indo na direção de vocês. A atenção delas chamadas pelo estardalhaço que vocês fizeram. Sire, dentro da capela... Bom, a cena que você vê, Sierra, é assim, uma igreja arruinada, os vitrais quebrados, o que não estava quebrado, o Selene quebrou, tá? Bancos, eles estão espalhados de forma desordenada pelo chão, bancos quebrados, cheio de escombro, excremento, tudo quanto é canto. Que horror, tá? Ele precisava melhor do lugar. É uma capela que ela não foi apenas abandonada, foi profanada também. Como se alguém sentisse raiva dos deuses. Tá? Chama atenção você. Eu penso, é por isso que ficou preso aqui. Chama atenção de você. Três coisas. Primeiro, existem três formas de sair dessa capela. Tá? Existem três portas. Cadê? Vocês vieram dessa direção, né? É, foi daqui. Existem três portas na direção da qual vocês vieram. Aqui. É, uma no centro, uma porta larga, e outras duas portas ligeiramente mais estreitas, que elas estão alinhadas com esse estreitamento que tem aqui no, na nave da capela, tá? Uhum. Nessa alcova que tem aí, onde a nave se estreita, tem um altar elevado. É a segunda coisa que chama a sua atenção. Sobre esse altar, você vê uma estatueta. Uma estalta. Incrível, não tem a descrição da estatueta? Não tem a descrição da estatueta? Parabéns, Deide. Vamos puxar na internet. Mas fala do que é essa estatueta, pelo menos. Destaco. Tá. Eu tenho uma imagem da estatueta. A estatueta... Oh, parece que isso foi um modelo 3D, inclusive. A estatueta, ela é de uma figura masculina, de joelhos, com as mãos estendidas para frente, a cabeça erguida, e assim, um sorriso singelo no rosto. Veste mantos, assim, bem voluptuosos, não voluptuosos não, involumosos, e uma espécie de um chapéu, como se fosse um sacerdote. É essa figura aqui, ó. Ok. Diferenciado. Não esperava encontrar isso, né? Não. Por isso que é diferente, né? É, exato. Essa é a segunda coisa que te chama a atenção. Falei três, né? É. A terceira coisa que te chama a atenção, quando o brilho do celeiro ilumina o teto que é um teto abobadado, tá? Você vê lá no teto que tem afrescos, tudo, né? Apagados, detonados, né? E agora chamuscados, entupidos, né? De poeira de gárgula, todos sujos. Não caiu de volta. Ah, você dissipou bem? É. Ok. E aí você vê que nessa parede aqui, lá no alto, muito acima, vocês, eu vou contar assim, né? É só isso? 50 feet? Não pode ser. Falei 30 metros, né? 30 metros. São 50 feet. Eu fiz a 15 metros. É, 30 metros mais ou menos a altura do teto, realmente. Isso aí. Ah, tá. Do teto. É, a altura do teto. Mas está mais abaixo disso, a 15 metros de altura. Metadinha ali. Tá. Você vê que nessa parede aqui existe uma espécie de uma sacada. Fosse uma varandinha. Caralho, tá vendo a capela? É, uma varandinha. Diferenciada aí, né? Dá pra você ver quando o celeirinho dá aquele brilho, você vê com clarão, você vê, e aí você ali dentro brilhando, iluminando tudo, você consegue enxergar também o que tá lá em cima. É a área K28. Casa não é uma das primeiras letras. E 28. É um balcão. Tá? Tem dois grandes e ornamentados tronos colocados no meio do balcão empoeirado. E esses dois tronos, eles estão de frente para você. Como se quem sentasse no trono observasse quem está na capela. Ah, eu vou até lá. Pensa pra mim. Pensa pra mim. Pensa pra mim. Achar a porta. Vamos ver se tem entrada lá pra dentro ou se aqui. E você percebe que tem duas pessoas sentadas no trono. Ah, mas tem duas pessoas? Tem. Eu vou até lá. Vai até lá? Vou. Tinha gente observando a gente. Não, eu acho que deve ser estátua. Você tá olhando de baixo? Você tem uma percepção alta? Ah, eu tenho uma percepção relativamente legal. Qual é a sua passiva? A minha passiva tá 14 atualmente, né? É, 10 mais... Ah, ok. 10 mais percepção. É um bom valor, então você tá fornecendo iluminação. É 22. É 22 a minha passiva. Se enxerga no escuro. Dá pra você conseguir ver. Tá 15 metros, não tá 18. Enxergar no escuro é 18 no mínimo. Você consegue ver as duas figuras que estão sentadas. Elas são iguais aos que o Celerim explodiu lá fora. Dois gárgulas. Não, é zumbi. Dois zumbis. Ah. Estão sentados no trono. Os tronos parados. Não morreu, fica lá muito tempo. Não, mas é zumbi. Mas qualquer roupa. Tem uma roupa diferenciada dos demais? Não. Como os zumbis que estão lá fora. As vestimentas deles são farrapos, apodrecidos, cobertos de terra, porque são pessoas que morreram e foram reanimadas. Tá? E a maioria desses zumbis aí, camponeses. Tem dois zumbis sentados nos tronos. Essa galera tá fazendo lá em cima? Tirando um descanso. É o Bruno José. Tô na folga do serviço? Bruno José tá olhando e falando, caralho, eu vou ter que consertar todos esses vidros, filha da puta. Varrer esses gárgulas do chão, vai dar mó trampo. Ok, eu vou subir lá. Os zumbis, eles estão sentados? Eles não estão sentados como reis. Tá? Eles estão como zumbis. Eles estão curvados pra frente, assim. Com os braços apoiados sobre as pernas. E uma expressão estática olhando pra frente. Não pra baixo, não pra você. Dá pra ver pra onde que eles estão olhando? Eu quero ver, tipo, pra frente. Então, mas o que que eles estão olhando? O que que é a visão de linha deles? A visão de linha deles mostra o início da abóbada do teto. Que é onde as colunas terminam e é da onde despencaram as gárgulas pra voar. Tá me cheirando uma armadilha também. Vai cair o teto. Você tá olhando lá de baixo, né? Tô olhando lá de baixo. Não, mas eu vou... Vocês estão lá fora ainda? Vão entrar? A gente entrou, a gente entrar. Eu vou dar uma voadinha ali, ó. Bom, vocês vêm isso então, também. Vai subir? Vou. Vai chegar perto deles ou só vai subir? Só vou subir por enquanto, vou fazer isso. Ok. Vai subir. Quando você chega no início da abóbora, quer dizer, no limite da visão deles, aí eles começam a reagir. Estão lá parados, catatônicos, olhando por nada. Aí você aparece, eles viram na sua direção. Aí vão gemendo, se levantando dos tronos. Indo na sua direção. Vai acontecer mesmo. Indo na sua direção. Eles vão até a beirada, tem uma murada nesse. Ó, o guarda-corpo fazendo a função aí, hein? É. Tem uma murada nesse negócio aí que impede eles de caírem. Só pra vocês entenderem, é isso aqui E você tá na capela lá embaixo, a capela aqui, ó. A segurança do trabalho. É isso aqui. A segurança do trabalho ajudando os caras. Atrás do trono, quando você sobe ali na altura, então, pra trás do trono, né? É um corredor que se estica lateralmente, tá? E pra trás do trono tem uma porta dupla que me parece que é de bronze. Ela tá indo pra castela essa porta. Então não é alguém ficar observando, é que a capela é pra baixo mesmo. Uma porta dupla de bronze. Às vezes os antigos. É que eu imagino que alguém vem da capela, né? Os rei, né? Ele vem, entra aqui, senta, assiste o culto dali de cima do lugar dele. Eles vão na sua direção, na hora que eles chegam na morada, eles param. Tentando alcançar você, mas não conseguem. Legal. Vocês viram os zumbis lá em cima? Tentando pegar se ele. Que é isso? É dois zumbis. Ah, isso eu tô percebendo, mas além disso, eles estão voando? Não, tem um parapeito aqui, um local, provavelmente onde os reis assistiam as missas. E aí pra trás dá pra ir pra dentro do castelo. Você acha que dá pra gente... Ó, pelo que eu tô percebendo, o pessoal tá descendo tudo aqui atrás da gente. Eles estão vindo por onde? Tipo, descendo pra vir. Fora onde estão vindo por onde? Por dentro. Como é que pergunta de novo? O pessoal que tá vindo até a gente. É um pessoalzinho só, né, todo mundo. Não, o pessoal é uma galera que tá vindo aí. Eles estão vindo por dentro, estão saindo por fora. Por dentro. Mas eles estão descendo andares ou estão... Descendo andares. Então a gente pode subir. E subindo andares. Alguém vai vir por cima e outros por baixo. Eu vou até acertar a outra estátua. E andando lá, então. Retamente nos andares. Que tem gente andando até terra. Lado, viu? Tá tudo bem. Você acha que da gente subir e entrar por aí? O que você prefere? Melhor, né? Então, é que eu imagino se for um mausoléu, ele vai ser literalmente conectado com isso aqui e vai ser pra baixo. Você acha que vai estar aqui embaixo? Eu vou procurar então. Vê se tem uma entrada aí. Tem três portas, né? Eu imagino que vai ser uma das duas menores. Eu já quero tentar procurar a estrutura do mausoléu então. Estrutura do mausoléu? É, como assim procurar? Usar o tremorciência. Vê se tem passagem secreta lá embaixo. Tem o do Estrade, a gente sabe que tá no andar abaixo. Isso. Quer ver se tem outro lugar, além do Estrade. Quer dizer, além de onde o Estrade tá, se tem outro lugar que seja o mausoléu. Se é possível o mausoléu. Enquanto isso, eu vou na estatuetinha lá. Onde está? Eu tô só aqui, ó. Se abrir a porta, eu vou meter fogo. Passa não. Eu vou dar uma ação preparada. Eu pensei em jogar o zumbi lá pra baixo. Deixa você pensar, engraçado. Vocês conseguem enxergar duas coisas? Ó. Essas cadê o Finho? O Finho aqui? Não, mas pra cima. É livre, ele vai só. Ah, é aqui. Agora é. Então tem uma porta aqui. Alinhada aqui tem uma outra porta. E alinhada aqui tem uma outra porta. Só que não é uma porta aqui. Aqui é uma alcova. Aqui vou desenhar mais pra cá. Aqui sim é a porta. E aqui é uma alcova que se abre. Abre pra cá, abre pra cá. Abre pra cá, abre pra cá e a parede vai. Do lado aqui também. É uma alcova que se abre pra cá. Tá? E pra cá, se vocês veem. Duas coisas diferentes. Nada de direita. Nada direita. E aqui vai pra outras dependências da igreja. É como se fosse, por exemplo, se os fiéis vêm por dentro do castelo, já que não tem outra entrada, os fiéis entram por aqui. E aqui, por exemplo, é onde vai para as dependências dos padres. Isso. Mas à direita. Aqui, vocês veem isso, ó. É uma escadaria. Que sobe. Nessa daqui, é uma escadaria que vem em espiral. Deixa eu ver se ela desce ou se ela sobe. Aqui ela sobe. Ela tanto sobe quanto desce. Se vocês se forem pra esquerda, vocês descem. Se vocês forem pra direita, ela sobe. Então ela tá vindo de baixo e subindo. Uhum. Subindo, mas dá pra vocês descerem. Eu imagino que seja aqui, então. E aqui, uma porta dupla de bronze também. E vocês fazem? Não, primeiro enquanto eu tava vendo aqui, eu tô lá na estatuetinha. Tá. Eu tô procurando andares subterrâneos que não sejam. Tá, pra baixo. Eu tô assim, então, eu exatamente abaixo de vocês. Ah, tá. Pessoal, tá aqui embaixo da gente, viu? Tá embaixo da gente aqui o trem. Círio, onde você vai? Vou ver, tem uma estátua legal ali, eu vou dar uma olhada. A estátua do quê? Sei lá, tem um cara ajoelhado aqui, suplicando alguma coisa com... tipo um quepá. Você teve 5 anos de visão. Verdade, com um chapéu legal. É tipo, é um negocinho religioso que você põe na cabeça. Tá bom. Como se estivesse se formando. É, só que sem as abinhas. É alguma divindade? Você conhece alguma coisa assim? Não sei, eu vou lá mais perto pra ver se é alguma coisa, porque o negócio tá tudo profanado aqui e sobrou uma estátua por algum motivo que ninguém sabe. O pessoal tá se aproximando, viu? E tem um mausoléu, acredito que seja um mausoléu, tá aqui embaixo, tá? Ah, não. Tranca a porta aí, Top. Tranca a porta? Trava ela, é. Ferra ela, essa grandona. É a única porta que tem. Tá. Existem dois andares abaixo de vocês, então. É. Existe um andar menor, que para baixo de vocês, ele se expande só para cá. Recua para dentro do castelo. Recua para dentro do castelo. E existe um outro andar mais abaixo, que ele se expande por todos os lados. É enorme. Interessante. Você quer que eu trave tampo ali então? É, eu travo essa aqui. Tá. Eu vou até aquela porta ali, meio, a principal. E tento fazer umas barras de pedra ali. Okay. Pra poder travar. Eu não sei se ela abre pra frente, pra fora ou pra dentro, mas enfim. Ela abre pra. Dentro. Pra dentro. Eu tento colocar um monte de grade de pedra ali. Pra é muito alta a porta, não? Ela tem... Os 9 metros não vai ter, né? Não, não tem 9 metros não. Então, ela tem 3 metros e meio. Ah, de boa, mais. Então. Não, 9 metros não tem, não. Tem uns 15. É 3 metros? É, 3 metros. Tá, então eu faço um monte de barra de barro, de pedra e tento travar ela. Acho que eu vou fazer na outra lá também. O que você acha? Aqui é só um buraco. Aqui é uma alcova. Então, tá vindo gente de um monte de gente. De um tem lugar, escada, né? Nessa alcova. Uhum. Não, tem escada, falando uma porta. De cima pra baixo, tá vendo? O pessoal desce. Vai que alguém vem por lá também. É, pode ser. Que aqui a gente vai ter que entrar e descer. É. A gente tem que esperar o CDC pra eu fechar. Sim. Não, ou não. Ué, fica preso. Se eu passo pela parede que nem você, não precisa, pode fechar. É verdade, né? Faz sentido. Não, é porque é que eu falo pra gente ir juntos. Eu vou até o outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, o andar de cima eu faço na. Eu passo nas laterais assim da escada. Então quem tá subindo não desce. Mas a gente tem acesso quem pra baixo. Quem tá pra cima não chega em vocês. Isso. Uhum. Vocês têm acesso pra baixo. Deixa eu ver só. Ou seja, só ficou um caminho, o que vem de baixo. Isso. Porque até então você falou que ali não tá vindo ninguém. Certo? Não, tá vindo gente de baixo e de cima. Mas e desse do meio. Lugar aqui também? Desse andar inferior, as pessoas também estão se deslocando no andar de baixo indo na direção de vocês. Mas não dá pra saber exatamente se elas são conectadas ou não. Não, mas tem como saber, eu consigo sentir. Se eu tiver mentalmente a estrutura do lugar, que eu fiz uma tremor sense. Você vai focar nisso pra fazer um mapeamento do local? Eu tinha feito o tremor sense. Vai ser o ponto heróico. Não foi pra isso. Foi pra ver as criaturas só, não pra mapear a... Não pra mapear. Não, então não, tranquilo. Eu quero saber, tipo assim, tá vendo a galera de cima e de baixo? Isso. Então beleza, então... Pra o que acontece? Tá vendo de baixo. Estão se deslocando assim. Uhum. Nos todos os andares. Tá. O pessoal tá chegando mais perto, Cira. Já tentei travar todas as saídas e entradas ali. Menos a que a gente vai descer pra ver o que tem lá embaixo. perfeito, já tô indo. O que, que tem na estátua? A estátua? É. Como assim, o que tem na estátua? Eu fui lá na estátua. Tem a estátua. Não tem mais nada? Não, não tem mais nada. Ela abriu? Ela abriu, exatamente. Ah, onde essa estátua abriu? Imagina, essa porra dessa estátua. Tá intacta. Você sabe, tá intacta do Neda? Ela está intacta. Ela é um mecanismo que abre alguma coisa? É o mecanismo que dá um pedaço da roda. Seria bom. Ela tá intacta até agora? É. Intacta. Ah, agora achei a descrição aqui. Foda-se, vou pegar da imagem da internet. Brilha. Brilha? Brilha. Olha a estrela. Uma aura de abjuração. Azulzinho claro. É, vou fazer uma cagadinha aqui. O negocinho tá assim, né? Vou fazer assim, ó. Faz assim, né? É. É que é mais. Eu não sei qual é o tamanho da estátua. Parece que é pequena, né? Não? Você pode dar as mãos em cima da mão dela? É, imagine... é que eu imagino que é uma estátua pequena pela imagem. Tem 12 polegadas de altura. Uau! 6 polegadas de largura. É porque. 200 milímetros de altura. É, por isso que eu vejo. É por isso. Achei que era gigante. É uma estátua pra 12. É uma TV de petiquinha. Não é action figure. TV de porteiro. É um homem. TV de porteiro. Aquela pequenininha, aquela preta e branca. Que cuzão! Eu só vi porteiro do Maquia TV. Oi, joguei Super Nintendo naquilo, cara. Caraca. Desculpa. Ei, não é desculpa. Abjuração. Não é abjuração, é conjuração. Eu... essa porra. Só não pus, não. Demônios. Não, desculpa, é evocação. É exatamente. Não pus a mão, não. Demônios. Evocação. É, laranjinha, então. Laranjinha. Ih, só tem a locação nela. Amor, vem cá. Costa ali. Passou o bitoque. Invocação. É ativo ou não ativo? Invocação. Pô, tá vindo a galera mesmo. Invocação pode ser portal. É, uhum. Então. Ela tá intacta, né, velho? Tá coisadinha? Ah, eu vou pôr. Caramba. Sim, ele sumiu. Põe o dedinho assim. É. Está, fica parada lá. Na hora que você põe o dedinho, ela tomba pra frente só. É. Ela é feita de prata. Ah, ela é feita de prata. Mas dá pra pegar ela então. Acho que ela tava chumbada. Não. Peguei a estátua então. Dá pra pegar. Acho que tá... A galera nem pra chumbar a estátua. Eu acho que eles nem sabem o que é. Parece um. Será que é uma estátua tipo a do tango? Pode ser. Eu pego a estátua do tango, assim, eu vejo se é o mesmo tipo de magia. Não. Não? Não, não é. Não é uma pressão padre. Que bom, né? Será que tem uma palavra mágica? Tô olhando essa, tô analisando. Tô analisando tudo ao redor ali, uma estátua, se tem alguma coisa marcada nela. Tem nenhuma inscrição nela. Uhum. Nada escrito. Descreva pra mim, gesticule, como que você tá analisando, o que você tá fazendo, que posição você tá. Ah, eu tô tipo de frente pra alcova, eu peguei a estátua na mão, então eu tô tipo assim. Olhando a estátua, beleza. Não tem nada, tô segurando a estátua, olhando onde é que tá o. Onde ela tava, dando uma olhadinha. Desse de vocês. Passou. Eu não? Você também? Ah, eu também. 52. 52, não sei. 17. 17, eu acho que você também passa. O meu deu 20. Na verdade, você não passa. 27. Passa sim. Se eu selei, mais fácil ainda. Tá aqui a sua estátua. Gesticula com ela. Nossa, eu achou um pulmão. Eu tô indo embaixo. Eu não ouço, desculpa. Ciro, tô chegando bem perto, Ciro. Não, pera. É a forma que chegando perto do quê? ou... Aí, nossa, desculpa, tem que parecer um bé. Aí tá me quebrando. Eu cheguei nos bichos que estão assim perto. Eu falei, não, pera. A sua estátua tá fazendo barulho. Vocês ouvem vindo alto esse som. Na hora que a Siri faz assim, aí vocês escutam. E aí vocês olham pra cima, vocês veem um zumbi se afastando. O medo da estátua. O medo da estátua. Sua estátua tá fazendo barulho. Não, pera. Não, não tá, não. Poxa, o zumbi tá fazendo barulho lá de cima, lá. Por quê? Aí, eu sei. Parece que ele tá se afastando. Será que é um símbolo de expulsar mortos vivos? É um símbolo sagrado. Olha, um símbolo sagrado, será? Vamos lá. Eu vou subir e mostrar a estátua, assim. Os zumbis, eles vão se afastando e se encostando na porta ali. Ah, moleque, por que eles não querem que o morto-vivo chegue ali perto, então? Quero uma igreja. Será que ficou alguma coisa ainda na estátua? É, então, mas devia estar protegendo alguma coisa. Não tem porque você pôr uma estátua dessa sem proteger alguma coisa. Mas não tem nada aí embaixo. Então... Não tem nenhuma estrutura embaixo, né, Jé? Não. Só ali é o altarzinho e é isso. Não, pera, desculpa. Estrutura? É, vamos na estrutura ali, porque essa estátua tá protegendo alguma coisa dos mortos-vivos. Calma, cacete! Que isso, pô? Acho que ele não. É. Não tem estruturas. Tem uma passagem secreta, nada ali. É estranho, Ciro, porque não tem mais nada ali disso aí. Então. Estranho. A pendura se levanta no pescoço, eu vou andando aqui pra dentro. Aqui é um templo de quê? Tem algum símbolo de algum deus? Não tem nada. Nada mais restou, só essa estátua. Isso aí sim aí, hein? Valeu! Vou indo pra junto da top lá. Vamos descer? Vamos descer. Pera, não tinha um negócio de achar um símbolo sagrado aí? Alguma coisa? Tinha, onde as pedras choram. Nas costas da chuva. As pedras poderiam ser as gárgulas. Pode ser! Nossa, a gente achou. Joga até as intuição aí, CD 50, vai. Não, mas a gente não passa agora. É, no momento é impossível, amor. Eu passaria se usasse todos os recursos. Se usasse todos os recursos, quanto tem de inteligência? Eu? Atualmente, bem pouquinho. Mas sim. Então isso é sabedoria. A sabedoria de inteligência. Não, mas ainda assim, dá pra usar aquele recurso do Ariel lá que você usa o nível. Pra extraordinária. É, o meu deu 24 aqui. Ah, ele corta também? Então não dá, então. Porque tudo que é fixo, corta. Ah, tá, então esquece. Se a gente usar todos os recursos que a gente tem, não dá. É, se passa num teste, que é mais caro. Eu vou passar num teste. Mas é minha. Você quer ler? Meteu o Lucas pra cá. Você olha pra estátua, você. Olha pra estátua novamente. Olha a estátua. Olha a estátua, Siri. Olha a estátua. Estou olhando fixamente pra ela. Será? Essa posição dela, não te dá alguma ideia? Me dá uma ideia de que alguém tá rezando. Não, tá esperando alguma coisa. Você tem que pôr alguma coisa na mão dela. Mas o que eu vou pôr na mão dela? Eu tô assim, a igreja, né? Eu ponho uma moeda de ouro na mão dela. Olha, vai ganhar poder sombrio. É porque... Tá profanando. Não tô profanando. Tá falando que a igreja é mercenária. Tá profanando. Não, você põe a moedinha, não acontece nada. Mas olhando pra ela, essa posição que ela tá, não te dá outra ideia? De outra coisa pra fazer? Exato. Isso aí é um clamor. Um clamor, parece, né? Não, não sei. Tá me ignorando, pedindo uma graça, alguma coisa assim. Não te dá nenhuma ideia? Sei lá, dá uma ideia. Talvez já, sei lá, vai que eu oro aqui na mão. Por que você não tem? Se ela tá pedindo uma oração, clamando alguma coisa, atende ela, então. Pode ser, né? Por que seu notebook tem um bagulho preto ali? É, pixels queimados. Pixel queimado. Achei que era... Ficou um círculo? Ficou um círculo. Caralho. Ele começou com um pontinho aqui, assim, ó. Aparecia o pontinho e ficava o risco. Aí vinha, massageava, sumia. Uhum. Aí aparecia, massageava, sumia. Aí do nada apareceu um pontinho preto aqui e ele foi crescendo. Isso, aqui, isso aí é aquele buraco da cera. Tem vida agora. Uma singularidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faixinha amarela aqui e pintar de amarela em volta pra aparecer a foto do buraco negro. Ok, eu vou imitar a posição dele aí. É isso aí. Quando você imita a posição dele, com ele diante de você, rola aí... Seis de seis mais seis. Eita, olha o metro que eu tô me dando. Três, quatro, cinco, seis. Boa! 18, 24. É os dados da Fênix. Ok, quanto você tinha de vida? 24 mais 6, no caso. Quanto 30. Você tinha de vida? Nossa, quanto temporário você... ou normal? Normal. Normal eu tenho 460 de PVs totais. Então, um quarto. Mas você tá full? Não, é. Você tá full? Tô. Ok, então você não cura nada dessa vez. Mas vocês veem uma aura cálida, tá? Ela começa laranja, a estátua emana uma aura laranja. Ela se transforma numa aura esbranquiçada, cai por cima da Ciri, mandando a estátua pra cima da Ciri. Certo? E vocês sentem que é um efeito curativo. Olha! A estátua cura. Interessante. Passou. Analisar. Já chegou da gente? Já. Tá. Eu vou, olha a gambiarra tecnológica que tem que fazer. Eu vou fazer a magia desejo pra simular uma magia de primeiro nível. Meu Deus, fala a magia que eu faço, depende da magia. Tem, é identificar. Eu tenho identificação. Quem tem essa magia? Tem. Identifica. Você consegue ver todas as propriedades de um item mágico. Sim, eu tenho identificação. Identify yourself. Caralho, usar desejo pra isso é foda, hein? Não, olha a gambiarra tecnológica. Celerinho, por que você tá evocando si próprio? Evocando o poder de um deus? O que você vai fazer? Eu tava tentando descobrir o que esse item mágico faz. Cara. Vou passando a mão. Cara, isso aqui é uma estátua, aparentemente. Que pela densidade é prata. Isso é prata. E ela tá emanando, obviamente, poder mágico. Ela começa a ver o cerne pra identificar ela. Ok. Vou fazer a identificação. Identificação você já sabe automaticamente, né? Uhum. Beleza. Ela concede ao portador o poder de expulsar e destruir mortos-vivos. Ok. Se for um clérigo, tem um bônus de mais 4 nos testes. Tá? E tem o poder de cura. Se você colocar a estátua diante de você e imitar a posição dela, ela vai curar 6d6 mais 6 pontos de vida. Puta, uma estátua benéfica com 666, justo. Pois é! Ou será que não? Bem fácil? Não é fácil. Ok. Deu um check pra fazer o que a gente achou. Só que essa cura funciona 6 vezes por dia só. Ah, é mais 6. É o terceiro 6. Que é 6d6, falta o terceiro 6. Não, que é 6d6 mais 6. Ah, 6d6 mais 6? É. 6 vezes ao dia. 6 vezes ao dia. 6 vezes ao dia. Ela funciona durante 6 dias da semana, ela faz descanso. Ok, hein? Mas se expulou, é verdade, entrar em vigor ali de 5x2, não foi? Já foi aprovado? Eu acho que não. O cliente vai tomar fome. Eu acho que ainda não foi, não. Não? Eu nem fui atrás pra ver isso. Pra mim, tá menino de ferro. CPJ, né? Pra mim, de ferro que eu tava. Pra mim, de ferro. A próxima de ferro. É improvável que estejam os dois no mesmo lugar? É improvável, mas vamos continuar a procurar, né? Vamos continuar. Bem, agora a gente vai descer, então. Na real, vocês sabem que é impossível, porque as cartas saíram diferentes, né? Mas são ambientes diferentes. Não teve carta repetida. É, não estão os dois no mesmo andar, mas... Mas o mausoléu é o mausoléu. Não importa. Mausoléu é o mausoléu. Se o mausoléu estiver do lado da igreja, ainda tá lá. É. Bom, pra gente finalizar então, o que vocês vão fazer? Descer. Mas vamos pela descer. Caracol? Isso. Ok. Alguém vai ficar segurando essa estátua? Daqui você tá conseguindo? É, tem que ser alguém que não use as mãos pra atacar. Ah, pode ser. A Toff usa e eu posso virar dragão. Eu uso qualquer coisa, uso o pé, uso a mão, cabeça. É assim, né? Bom, conforme vocês caminham em direção à alcova e o primeiro de vocês dá os primeiros passos, escadaria abaixo, vocês escutam o som de corpos colidindo contra a porta de bronze que a Toff bloqueou e garras raspando nela, tentando abri-la. Em vão. Vocês descem e chegam ao primeiro subsolo. Mas isso vocês só vão ver na próxima sessão. É sucesso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero no mucho. Vou mostrar para vocês como que é a imagem do local onde vocês estão. Mostra a imagem. Eu quero imprimir isso aqui, mas para imprimir eu vou ter que separar a imagem. Ah, eu acho desnecessário, amor. De verdade. Mas ó, só para vocês verem. Esse é o andar que vocês estão. Esse é o que a gente vai agora. Esse é o que vocês estão. Aqui é a capela. Ah. Vocês estão descendo aqui, ó. Essa capela, hein? Falei, a boa é bitela, né? É quase o tamanho do castelo inteiro, hein? Grande. Ah, pela outra também dava pra descer? Pela outra também. Não, a outra subia, né? Não, a outra não desce, a outra só sobe. Tem dois aqui, pra ó. Pra direita. Não, ela sobe pra cá. Pra cá, isso? Ela sobe assim, ó. Entendeu? Você sobe pra cá, pra... é só escada aqui, amor. Ela só sobe. É o meio nível. É que pra cá parece que não tem lugar pra ir. Não, é que isso aí é o andar de cima. Já chegou no andar de cima aí. É a escada do é igual essa escada aqui. Sim, é, sim. Vai de meio. É que eu achei que aqui era parede fechando. Não. Aí eu falei, aqui não tem pra onde ir. Não. Aqui eu tô. Esse lugar aí é o topo da escada aqui. Ah, entendi. Só que é o outro andar. Só que aí eles mostram outro andar no outro mapa. É. Esse aqui é o andar de cima, ó o balcãozinho. Tá vendo? Ela termina aqui, ó, a escadinha. Esse é o balcãozinho. Olha que castelo gigante. Legal. Agora vocês vão pra... deixa eu ver qual que é o que vocês vão. Eu acho que é esse, não. Esse é pra cima, não. Deve ser esse. Esse é pro alto. Não, esse é pro alto. Esse é o de cima, né? Esse é pro alto. Então é no outro. Olha. Mapas. Eu gostei do nome. Não, você gostou. Opa. Ah, o Zoyuda. Você que mostrou, caralho. Eu não mostrei não, você que é Zoyuda. Eles vão vir pra esse nível aqui, ó. Agora. Eles vão sair aqui. É. Eu não tem nada. É. Talvez vai descer mais um. O Zoyudo. Não, não tem nada. Tá tudo fechado. Na real, vocês vão sair acho que aqui. Esse é até lá embaixo, aqui. Né? Que é realmente uma treta. É. Olha, eu acho que aqui é onde fica o Drácula. A gente antecipou muitas coisas. Não, vocês pularam um caminho gigante, porque vocês foram invadir pelas costas do negócio. Pelas costas do castelo. Não, mas se ali for o Drácula, eu vou o quê? Eu vou chegar lá, opa, é o Drácula, não, é aqui, vamos voltar. Mas o errado. Mas o Léo errado. Ainda é meio dia, fica no pianinho. É, deixa o cara aí dormindo. Deixa eu ver certinho onde sai a escada caracol, mas eu acho que é lá embaixo, não naquele jogo. Caralho, sério que a gente pegou um atalho? Sem querer, ainda. Quer ver? Na cagada total. Pois é. Ela tá aqui com o Jeff. Ledron, devolve pra mim. É. Desce para o mapa 13. Aqui, ó. Desce para o mapa 13. Vocês vão sair na Na cara Takuma mesmo? É, caralho! Mas é... não sei se é, se é um jogador, né? Eu acho que é. Nossa, eu li saída do telefone. É do teleporte. Porque é, seria muito estranho, né, ficar dormindo embaixo da igreja. Se tem... se ali é um local que teoricamente não é pra eles terem acesso. Mas deve ter outra entrada. As pessoas eram enterradas embaixo das igrejas. É. Deixa eu ver onde que é a tomba dele. Até porque é por isso que a gente vai na igreja pra achar o mausoléu. Porque deve ser conectado na igreja. E admiro que tem mais catacumba. É, exatamente. Catacumba. Foi igual o final do Game of Thrones. Uma bosta. Você quer que eu fale nessa cena? Pode falar, eu sei que tipo, ah, vai um... ela manda um dragão matar todo mundo, um monte de gente lá. Não, um exército de morto-vivo invade sua cidade. Ah. Onde você se esconde? Na igreja. Nas catacumbas. E o que que ele faz? Ele reanima os mortos que tá aí. Por que que vai nas catacumbas? É o que acontece. Não, mas aí a pessoa trollou também que mandou ir pra lá, hein? Aham. Uhum. O catacumba é bunker medieval, né, galera? É. Mas não quando o ataque é de morto-vivo.